Então, estamos online aqui para começar o belíssimo chorume, rapaz. Bem-vinda. Não, peraí, parece que você vaiou, Petrinho. Não, eu tá fiz. online, só tá no chat. Agora que você vai vaiar? Não, eu fiz. Era tipo pra ser animado. Uma vaia isso. Se é pra ser animado, é o Ru. É. Imagina ela no show, entra o artista dela no Eu tô animado pra caramba! Gente, desculpa, tá muito cedo, Gus. Seu bosta! Seu bosta! Ai, tô elogiando isso daí. Ah, bosta é esterco, eu tô falando tudo da vida. Seu água de americana! Ah, não, então é com isso. Isso me faz pensar que todas as vezes que ela elogiou a gente, ela tava falando mal. Era o contrário, né? É inverso, né? Muita droga, né? Pelo amor de Deus, é isso, a culpa do Gus. Cheirar cu de gato, acontece isso. Cheirar muito cu de gato. Dá mas uma variada do exame. É exame, cara. O pessoal não sabe se é Covid, se é inflamação no cérebro ou se é cu de gato. É assim que a gente vê se o gato tá com Covid ou não. Essa é a verdade. É. O Gabriel me chamou para fazer esse exame na casa dele. Eu diagnostiquei que ele não tava, viu? Mas você que não ficou que ele tava doce, né? O famoso exame Gancier, né? Diagnostiquei que ele gosta de Monange, viu? E usa cera de abelha para depilar. Temos um comentário aqui de Ronaldo Gomes aqui falando: o negão tá muito gata. Obrigado. Desculpa, eu não sou tão bonita assim quanto o negão, mas tô tentando. Não tô assustadora, né? Também. E nem tão mentirosa. Eduardo Zavani aí tá presente hoje. Emerson falou aqui: só vim pelo Sereião, hoje ele está lindo. E hoje é aniversário de Eduardo Zavani, hein, rapaz? Parabéns aí pro Eduardo. Leite condensado! Leite condensado de cloroquina! Vamos mandar uma caixa de bombom sem rato pra ele. Exatamente. Aí deve estar fazendo seus 32 anos ou 33, a idade de Jesus Cristo. Tinha quando... A idade da morte, né? Porque ele teve todas as outras antes. Pode falar 33, 15, a idade de Cristo. 33 dias. Ah, então já ressuscitado, porra. Olha aí. Já é uma realidade, não era mais uma promessa, né? Já estava consagrado. Já. Olha lá, 24 ele está fazendo. Ai, desculpa. Mas tá bom aí, rapaz. Então vamos começar aqui. Já fizemos o making of só para dar aquele trabalho para a edição cortar quando for no feed aí. Depois o Arnaldo fica puto, vocês não sabem o que é, né? Não sou esse eu tipo que levo coisa, a fita cassete, não sou eu que levo para ele. Agora ele tá levando um VHS, né? Ele extraiu o áudio, né? O áudio da imagem. Ele não tá feliz, viu? Vou falar a verdade. Sétima vez que pegou Covid, segundo as desculpas que ele dá. E não morre. Não morre. Fica mais forte. O mais forte, o Covid fica mais forte. O Covid é a bola dos deuses do Arnaldo. Ainda bem que ele não é vizinho do Butantan, senão tava fudido. Cada dose que produzir era diferente. Quando tem uma evolução que passou pelo Arnaldo, que recentemente estava no Amazonas lá. Né? Ele é Amazonas mesmo. É isso que estava falando que cortou. Muito bem, então vamos começar aí. Hoje o Zop fazendo cosplay de seu boneco, tenta de seu boneco fazer... gordo, por favor. Gordo por igual, não só na barriga. Exato, pô. Também na barriga. Ó, o Atelas, soluções em áudio. O Atelas, né? Atelas. Mandou um beijo lindões aí. Tá escrito Atelas, Gabriel. Não, não tem o CH, não é Tchê. Então é Atrelas, Atrelas. Ah, Atrelas pode ser. Não vou discutir para você a pronúncia grega, eu os sei. Os pormenores que... da franco-prussiana aqui. Ah, ok, não, ok. Não cabe aqui. Não hoje, pelo menos. É, aí é um episódio de 6 horas específico, só para falar sobre as nuances de TH ou TIH na linguagem franco-prussiana. Mas tem também o seu curso, é só arrastar para cima aqui. Um valor curso simbólico rápido, de 20 mil reais. Curso rápido de 200 horas. 20 mil reais? Tá com desconto, então. Pô, tem desconto, caralho. Tem que usar o cupom de desconto. Na verdade, são 20 mil francos. Né? É, sim. Ah, sim. É. Mas aí é outra aula. Né? 20 mil francos. Tá pra cima aqui com o Gabriel. Né? Troco por granjas também, meu curso. Não é frango que ele falou, não. É grande. Sou o maior granjeiro hoje do interior de São Paulo, graças ao meu curso. Graças à sua pronúncia, não saber falar francos. Falou frango. O pessoal paga com 20 mil frangos pela aula. E acha barato ainda, acha barato. É por isso que a Knorr foi seu primeiro aluno, né? Então vamos lá, já que a Aline Salame aqui, nossa melhor e única ouvinte, chegou. Sou na caixa, maestra, vai. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando agora o único, o enfadonho, o melhor, pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. O podcast que pode ser acompanhado ao vivo em youtube.com.br/chorume, ou então no nosso Twitter, @néctardolixo, ou então no nosso grupo do Facebook, Ouvintes Lameruxos. E aqui hoje, nessa bela manhã de domingo, sentados na nossa mesa virtual, temos ele, que no México é chamado de guaca bem mole, guaca molíssima, Wesley Zorro! Mas aí não é a questão do taco, hein, gente? É a questão do abacate, do avacato, que tá mais misturado, tem mais misturas. Não é, tem nada, guaca frouxa. Não. Guaca caidona. Mas caidona, mas com sacos gordos. Mas tá bom, os mexicanos, eles são assim, eles são sarristas, vocês sabem. Eles são muito sinceros, né? É, pô, não sei se precisava disso. E temos ele, que na Alemanha é chamado de sonho bem gostoso, Gabriel Atmar. Sonho meu, sonho duro, sonho penetrante. Sonho delícia. Nem se é na Alemanha, eu sei eu que sonhei com isso. Desculpa. Mas você sonhou em alemão. E eu queria deixar claro que na Alemanha os sonhos não têm creme na barriga. Diferente de no México. Entenda creme como quiser. E temos a nossa convidada de hoje, rapaz. Ela que costuma dar mais problema que ração animal. Carol do The Pet Lady. Olá, queridos. Bom dia. Não fui informada de que era. Tô animado. Vamos enaltecer a presença dela. Não fui informada que era para ficar sem camisa nessa gravação. Infelizmente. Ah, é sim. Não depilei. Não depilei o peito, não vou poder participar. Já comecei com polêmica aí, falando que ração animal é problemática, dá câncer nos gatos. Pra você não ter esperança de ter um patrocinador aí de grande marca de ração, viu? É, mas que fique claro que aqui eu sou o Sereião, até mudei meu nome aqui no... Ah, é verdade. Pra não atrapalhar meus contratos, Ganso, você não vai conseguir me derrubar. É o Sereião dos bichos. Muito bem, e eu gostando dessa maravilha, essa belezinha de podcast aqui, eu, Douglas Ganso, que no Rio Grande do Sul sou chamado de pequeno cacetinho médio, rapaz. E que não consegue ficar 10 minutos com camiseta, amigo. Em outros lugares, talvez, seria traduzido para bisnaguinha. Média. Bisnaguinha média, por média. Favor. Tudo bem. Senhor bisnaguinha média, temos aqui João Fagundes, Pinto no Rego, né? Ele, Fagundes, ela é uma mulher completa ou uma rachada qualquer, cara? Você acha que a gente chama rachadas aqui? Você acha Deus que a gente chama nojentas? Você acha que aqui é só... Completas, rapaz. Tá completa. Sei lá, falou a Pet Lady, é a podcaster mais fofa e sensacional da podosfera. E ainda tem senso de humor, Fakes Doc. Rapaz, eu não sei. Não sei o que significa isso. Deve ser algum xingamento. Viva eu! Muito bem, então temos a participação de vários ouvintes aqui. Ismael falando: o negão mandou avisar que hoje não pode vir, está currando em troca de imóveis. Zop, sua mãe manda avisar que precisa de um novo sofá. Nessa hora, aquele ouvinte lá falando: de novo, não, essa de novo essa piada, como é do Zop? Não! Daqui a pouco ele entra. O Ganso, aliás, o Una Bomber falou: Ganso, manda um alô para o Zop, vulgo Aninha do Bate-Papo UOL. Alô, Zop. Fala como eu sou vulgão. Beijo, Aninha. Aninha do Bate-Papo UOL. Alô, Zop. Alô. Muito bem, antes de começar esse episódio, vamos então para os nossos recadinhos, recadetes e recadonha. Primeiro recadinho vai ser o nosso jabazinho da The Pet Lady, vulgo Sereião aí. Fala mais lá do seu podcast, que já teve a honra de receber grandes nomes aí da cultura animal. Nomes como Gabriel Asbar, Wesley Zop e o magnânimo Douglas Ganso, assim, né? Pessoas que entendem da comunidade animal, vegetarianos complexos aí, por aí vai. É, muito complexos. Grandes nomes como vocês três e o Negão também, né? Que não é tão assim... Não é algo que se diga, nossa. The Pet Lady é um exemplo porque não fala só de animais, recebe animais lá também. Exatamente. Né? Mas eu tenho o meu podcast, que é o Pet Lady Noir. Eu falo de comportamento e de bem-estar animal. Já recebi esses três senhores lá no Pet Lady, foi um prazer. E quem quiser fala me ouvir... Fala de surra de vara em lomba de porca. Fala isso. Não falo. É melhor jeito de surrar uma porca com uma vara. Não para falo. De queimar a pauta dela, pô. Mas tem um assunto que eu vou falar lá agora, que é como é que a gente faz exame também de Covid em ganso. Já tô elaborando aí um novo método e tudo. Ah, eu tô precisando mesmo. Envolve dedo, envolve coácula, envolve algumas coisas aí. Então, seria um exame de Covid. De Covid. Não tem como não ser legal isso aí, gente. Exatamente. É bom pra todo mundo, gente. Não sei se era pra eu ter ficado de pau duro, eu fiquei. Desculpa. Né? Não sei se é, um efeito colateral aí do exame. Às vezes é. Às vezes. É, pode ser. Mas tudo bem. Quer dizer, me disseram que às vezes é. E o que mais? Fala lá. Além de surra e lombas de porca, o que mais? A gente eu também tenho algumas pautas que são mais informativas. Recebo veterinários, pessoal que trabalha com comportamento mesmo, biólogos. Mas tem de tudo lá no Pet Lady Noir. E eu também tenho agora um canal no YouTube, porque eu tô achando que eu sou jovem. Nossa! Então, agora eu sou jovem, Agora eu tenho um canal. Quem quiser me assistir é youtube.com/thepetlady. Também tem lá os meus videozinhos, é isso. Tá vendo? Prazer. Eu só substituí o Negão, virou youtuber. Pois é. Ah, é isso aí, ó. Acabou de virar youtuber. Acabei de abrir o canal aqui agora. Tá certo. E que outros recadinhos? Wesley Zop parece que teve 27 participações essa semana. Não, participei novamente lá no E aí, Jubileu. Nossa, os caras já estão repetindo o convidado. Ah, né? Já vai, é a terceira vez que vou lá. Aí então já, Não, mas tem 7 episódios o negócio. Faz 3 vezes que eu já fui. Aí tem a chave, já tá no fim. Chamou o Zop pela segunda vez. Porra, eu acho que, na verdade, o Zop já é parte desse podcast. Não, me rogue praga, não. Ele tá achando que ele é convidado, só que, tipo assim, ele vai lá toda hora. Deus o livre. Já tem uma cadeira também convidada. E também participei do Nobrecast, é um podcast bem chinfrim aí que tem aí, mas chamaram, eu vou. Aquele que fala sobre linguiças nobres, tem uma experimentação de linguiças. Não, linguiças de monarcas, a gente falou, né? O Nobrecast foi que você deu entrevista lá, falou suas bostas lá, fez as suas piadas. Fiz as minhas piadolas, falei da rádio novela, É esse mesmo, não? É esse mesmo. Esse tá que ele bom. Me chamou de Aninha Gostosa, aí, Aninha do Bate-Papo Ó. E você, Gabriel Osmar, já saiu aquela participação que você falou que participou, mas não participou não. Ainda? Não, ainda tudo não. Bem. É que os caras estão chamando o Zob 3 vezes antes de... Mas eu fui uma vez de Gabriel, calma. Esse vai ser sucesso. Na transmissão ele colocou a foto da sua rola lá, viu? Não, e era só óbvio, era só pra eu ficar vendo mesmo. Me estimula, né? Ele lembra de histórias. Então eu vou aqui como recadinho de hoje. Eu deveria ter outros aqui, mas eu não lembro, viu? Mas vou falar do episódio que eu participei lá no DPT, que saiu esses dias. Acho que tem aí, deve ter saído. Tem um mês, mais ou menos, né? Um mês. Tem um mês, mais ou menos. Um mês já venceu, eu nem vou falar mais dele. Esses dias. Que absurdo, fala. Foi tão legal. A resposta dos ouvintes foi ótima. Fala aí, Carol. Como que foi lá? Foi episódio 81. Ai, caramba, meu Deus do céu. Isso, antes de uma doação de Vitor Pedroso, nosso mineiro de Espírito Santo, aí falando, acabei a ajuda a orar o matinal do mendigo e agora vim pra casa. Ah, isso é bonito demais, trabalho voluntário. A gente tá lançando aí, os mendigos também precisam de um boquete, né, nesse momento. Às vezes você tem um mendigo dormindo lá na praça, em vez de você levar uma marmitex, em vez de você levar um corote, pega ele surpreendido. Pega ele na surpresa e mete um boquetão. Ele é o padre Júlio Lancelotti que tá fazendo aí boas ações, é esse rapaz. Esse aí é o Júlio lança a lote, né? Ele imita o lote. Ele chupa muita lança mesmo, a lote. Né? Mas não vem com gozação aqui que o assunto é sério, hein? Pelo amor de Deus, hein? É igual, né, aquela nossa outra campanha no verão, né, que às vezes o mendigo tá lá na praça com calor, né, joga um balde de água gelada nele, assim. É, estamos aqui pra ajudar. Não, comida e agasalho, todo mundo dá. Isso aí já dá. Surpreendo o mundo dos mendigos. Entendeu? É claro. Mas fale lá do episódio, dependendo. Fale o número, fale como as pessoas acham, fale, me elogia aí também. Eu chamei você para isso. Daqui a pouco eu sou conectado. Vai cair. Seu saco. Foi o episódio número 81. Saiu há 25 dias, eu quase acertei. Recebi Douglinhas Ganso lá no Pet Lady no ar, e ele me falou de histórias de um tutor de pet surpreso, que era o papai dele, seu Carlos, que cuidou de vários pets sem querer, sem ser da vontade dele. E foi um dos episódios que eu tive uma resposta muito positiva dos meus ouvintes. As pessoas se divertiram muito. Talvez por isso. Estava de roupa, é verdade. Eu vi que ele estava de roupa, graças a Deus. Tira para mim, mas não fique acanhado. Eu gosto da surpresa. Eu gosto de surpreender. E vou aproveitar. Vou aproveitar para perguntar isso aqui assim ao vivo. O pessoal quer muito que você volte, Ganso, para contar as histórias de quando você fazia lar temporário de gatinhos. Para todo mundo. Gabriel morou por 3 meses, inclusive. É verdade. Inclusive, o Big Braulio nasceu dessa forma. Sim. Foi difícil abrir mão do Gabriel, né? Talvez o Big Brother também, a gente não sabe. É. O próximo pessoal de olho em todo lugar. Mas é isso, esperamos que você volte logo, Ganso. Sua participação foi maravilhosa. Mas lembra, chamou 2 vezes, quer dizer que, ó, tá caindo. É. Caindo, tá acabando, tá pra acabar. Espera uns 80 episódios, daí chama ele. Tem que ser tipo ali no aí, e aí jubileu, né? Porque você chama um convidado do Chorume, 3 OP. Um Chorume, 3 OP. Daqui a pouco tá os caras mudam aí lá pra Chorume 2, né, o negócio. Mas uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que o Ganso é muito difícil. Mas ele se faz de difícil pra caralho, assim. Você tem que ficar mandando presente, manda flores, é carro de som, é tudo. Manda pra nude. Ele aceitar. Manda nude do Gabo pra ele aceitar. Que agora é o Chorume, o maior e melhor podcast da podosfera, o único de humor que sobrou de veras engraçado aí. A gente tem aí agora que selecionar. Né? Não, eu entendo. Entendo que você seja rigoroso aí na seleção. Eu não posso. Mas tá no TQC todo dia, né, Ganso? Muito nossa, rigoroso. Mas não vem ofender. Mas olha. Não, porra. Eu não quero fazer o advogado do diabo, mas quero dizer que assim. A senhorita me mandou um presente lá. Dezembro, sei lá. E daí o Ganso, olha como o cara é um filho amigo. Filho da puta, assim. É isso que você... Não, um amigo. Não. Ele segurou... Você também, filha da puta, sim. Uma coisa não exclui a outra. Né? Exato. Mas ele segurou o meu presente até a véspera do meu aniversário pra entregar. Porra, olha isso. Pô, foi bem bicho. Eu achei que o meu tinha demorado. O meu foi entregue dia 27 de dezembro. Então. Não, o meu foi dia 21 de janeiro. Eu nem sei se ele entregou o do Negão até hoje, porque não, ele disse que não ia entregar. Aí! O Negão, eu não vou entregar também, não. Agora vamos já... comer ele, vamos comer agora ele. Agora já é seu. Comer ele com o presente. O cara tá gravando aqui, ele tá onde? Tá em Covid de festa. Tá! Aí, ó, ele virou um negacionista, um negacionista aí. E agora tá lambendo areia de praia, cu de mendigo e por aí vai. Tudo virou um bolsominion. Isso é verdade. Ah, não, ele já era mesmo. E aí, com essas pessoas, eu como o presente delas, é isso que eu faço. Isso aí, Ganso. Justiça social. Muito bem, então é esse os recadinhos. Ouço o The Pet Lane, ouço o Gabriel Asmar, ouço o e aí Zopileu lá também. E vamos aí para esse episódio de hoje que promete ser maravilhoso. Sobe a música! E é o momento dele que tem uma voz super poderosa, uma voz galante, uma voz que conquista. Uma voz aí que parece um menininho de 12 anos pedindo uma bola de sorvete em plena sorveteria ali, rapaz. Quem não se emociona com isso, com a autonomia de uma criança escolher seu próprio sorvete? Quem não se emociona com isso já morreu, rapaz. E temos ele, Gabriel Asmar, com sua bela voz aí, depois de um açaí diretamente do mundo amazônico cheio de Nutella, falando qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Super Chorume, Super Poderes para a Vida. Super Chorume! Os Super Poderes para a Vida! O Super Chorume 4, talvez? Eu nem sei mais, tantos Super. Vamos tantos Super Chorumes, rapaz! Onde é que o Chorume é Super, né? Você esquece o número, você põe assim, Super Chorume Advanced. Aê, pô. Já gravamos vários falando aí sobre... Heróis abaixo custo. O homem em torno do CNC, que tudo que ele tocava virava um torno do CNC. E por aí, o que só se teletransportava onde tinha queijo quente. Carboidratos com queijo. Já gravamos quatro episódios aqui de... Eu vou chamar de Nerdologias. Olha só, acabei de inventar. Nome novo. Nossa, muito bom. Eu sou assim. Bem olha ela. E aí, então vamos fazer um Super Chorume Advanced aqui. Super Poderes contra a Vida. Super Poderes para a Vida. Onde vamos falar aqueles poderes que gostaríamos de ter para combater o maior vilão de todos, que é a rotina, que é o cotidiano, que é a vida, e aí a gente humilharia ela com os nossos superpoderes. E mais antes de começar esse episódio, vamos ler a doação aqui de Rodrigo Balmondes falando: eu ouvi Chorume para me sentir um pouco menos ridículo ao ver que tem gente tão ferrada e fodida na vida quanto eu. Muito ao Chorume. Mas é muito sucesso que pode desejar, não, porque tem que manter esse nível, assim. Pelo amor de Deus. O cara tem um emprego e um animal de estimação, já superou o Chorume. É. Vamos lá. Leandro Lopes está presente aí. Saudades, Leandro. Vamos para esse episódio sobre a música Super Chorume contra a vida. Rapaz, deveria ter tomado banho com essa gravação. Tá aquele cheiro de catinga, de sovaca aqui. E quando você tá de camiseta, às vezes esconde, né? Dá uma abafada. Agora tá subindo aquele cheiro acebolado. Não, mãe. A Marvel, coentro, assim, sabe aquele top. Coentro ali, ó. Mas tá bom, vai fazer faz o quê? Só um tomara que caia assim, ó, e prende com o sovaco. Aqueles 3 dias sem tomar banho, realmente, viu? Tá muito... Isso tá tudo pra azedinho. Evitar água de americana, né? Aí não toma banho, fica aí. E olha que pra evitar o cheiro, ele coloca alho embaixo do braço, assim, né, na sovaca ali. Ele dá uma aliviada. Aline Salame falou, não é nem 10 horas da manhã, mas é que faz 3 dias que eu não tomo banho, Aline. Então, já pra mim, já é 86 horas da manhã. Muito bem. Então, começaremos aí com esse Super Chorume, né? Contra o baixo astral, igual falamos aí no chat. Vamos falar sobre superpoderes que seriam convenientes para o nosso dia a dia, para o nosso, para a nossa rotina. Não aquela besteirada de voar, queria voar. Ah, pra quê? Pra quê voar? Não, se o cara pudesse... trabalha, o cara vai da casa no trampo, do trampo pra casa da sogra, depois volta pra... Por que que voa? Não, nem vai no trampo, nem vai no trampo, tá todo mundo trabalhando em casa. Pra que você vai voar? Se o cara pode voar, ele não pode voar, porque hoje em dia, para você voar um drone, você tem que ter licença, você tem que ter. Exato. Uma pessoa voar, quem porra? Quem E por que você quer voar? Ah, porque eu ia estar voando e ia poder cagar nas pessoas. Pega a bosta e joga na cara do seu vizinho. Se você faz, tá aquele... faz aquele saquinho de mijo para jogar nas pessoas andando na rua. Exato, pô. Agora imagina o trampo de ele arrumar uma fantasia de pomba gigante para poder voar. É muito trampo. Outra pessoa acha que cagar é a coisa mais fácil do mundo. Assim. Você voando a ponto de conseguir aerodinâmica para descer uma calçadinha. Não, vamos dizer que a pessoa já foi voar pelada. Foi voar pelada. Não, e você tem que voar sentado, porque se você voar tipo super-homem, como é que você vai cagar? Tipo, vai cagar, vai cagar e escorre para as costas. Não, faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. Escorre tudo para as pernas, pô. Você vai em pé às vezes, né? Ali, ó. Não, ou o cara vai voar de barriga pra cima, né? Mas o cara já tem o cu fora de centro ali, já suja tudo a borda. Imagina na rua. Você acha que o cara ia acertar alguém, porra? Ah. Ia virar tipo uma. O vulto da hélice do helicóptero, só que é um jato de merda. Assim, tudo, cara. Oh, nossa, o que é aquilo ali? Pulverizador da dengue? Ai, maldito pombo, filha da puta. Olha o que o Leandro Lopes colocou aqui, um cara sensato. Voa pelado deve dar uma puta pneumonia também, rapaz. Voa pelado, mas só com um coletinho, um pullover. Ele é um pullover de couro pelado. O cara ia ter que voar com aqueles macacão que tinha nos desenhos antigos, que tem uma abertura na bunda. Só pra cagar, vestido. Mas então, já que vocês começaram nesse assunto, eu vou falar um super poder eficiente contra o cotidiano, contra a rotina aí, contra o baixo astral, igual colocaram no chão. Que seria o teletransporte de fezes, rapaz. Pera, você dá uma descarga, ela vai para outro lugar? Não, você nem tem que cagar. Dedinho, a merda se teletransporta pro vaso. Não pegou, e você não tem que cagar. Você automaticamente, você faz aqui uma massagem aqui, ó. Pélvica, você faz uma massagem aqui, ó. Barrigômetro. As suas fezes se teletransportam inteiriças. Para o vaso, rapaz, para a água. Não, ou para onde você quiser, né? Ou na cabeça de quem você quiser. Você não precisa voar para isso acontecer. Muito melhor. Mas, não que eu não gostei da ideia, até achei da hora, mas como que é essa massagem? Porque a pessoa vai saber que você vai estar cagando, entre aspas, porque às vezes a massagem dura meia hora pra acontecer, entendeu? Não, mas uma boa cagada dura meia hora também. Mas você vai no banheiro e fica lá. Agora mas você tá lá na mesa de jantar, deita na mesa. Pera aí, gente. Que massagem! Aí, ó. Alguém tem óleo? Óleo pra massagem! Todo mundo lá. Eu tenho um contraponto aí no que o Zop falou. Eu quero. Não quero que. Virar o defensor oficial do Ganso, mas peraí. Mas você tem até carteirinha. Tem diploma. Dá pra você virar uma coisa que você já é. Tatuou nas costas. I love Ganso. Mas assim, o super-homem toda hora entrava na porra de uma cabine pra trocar de roupa, e as cabines eram de vidro. Você acha que nunca ninguém... eu não tô questionando isso. Eu querendo saber como é a massagem. Como que funciona? Cada um desenvolve uma técnica. Tudo bem, mas é assim, ó. Passou a mão sem querer, ó. Passou a mão aqui, ó. Deu uma disfarçada. Daí já aconteceu sem ninguém ao lado perceber, ou você tem... Peraí, gente, agora é a hora da massagem. Pililim, pililim, pililim, cocô. É isso. Pililim, pililim, pililim, alguém cagou em mim, né? É, o vidinho dele que tu dá. Mas esse é pra aparecer em cima da cabeça de alguém. Aí, você... Pililim, pililim, pililim. Aí, olha lá, o Ganso tá cagando, olha lá, o Ganso cagando. Mas imagina, você não sabe, não passa por isso, porque você é empreendedor, empresário, mas imagina, Gabriel Asmar atrasado pro trabalho, aí tem que decidir se vai cagar ou vai pegar o ônibus na hora certa, e aí pode pegar o ônibus e teletransportar o seu cocô para o vaso, aí... Cara, mas se você tem esse poder, eu acho que eu nunca transportaria o cocô para o vaso. Teletransportaria para qualquer lugar. Eu teria parado. Latas lacradas na fábrica. Não, em volta de um poste. Na cama do negão. Exato, pô. Ah, Wesley Zop, talvez você fizesse isso, assim, sei lá, nos primeiros 3 anos. Mas chega uma hora que não ia ter mais graça pra você. Depois de 3 anos já foi muita cagada aleatória, é verdade. Vai no vaso mesmo. Acontece igual eu tava falando pra vocês. Hoje eu cago a prestação. Fico com raiva isso. Você começa a cagar. Com um cu muito piscante, talvez. Você vai cagar, pisca, já corta. Pô. Daí você para de cagar achando que já terminou, depois tem um rebote. De tem juros, tem juros. Tem que ir lá e cagar de novo, entendeu? Então, às vezes você já até tomou banho, tem um rebote. Você achou que era vista e era parcelada. Você teletransporta o cocô lá, já resolve a sua vida. Ah, interessante. Então, teletransporte de cocô. Gostei. Vi pessoas me criticando aí no chat, falando, mas cagar, eles criticam mesmo. O ponto alto do meu dia é fazer cocô, o resto do meu dia eu só tenho vontade de me matar e depressão, mas tudo bem, cara. Você ainda tá naquele curso de interpretação de comentários? Eu quero só aproveitar esse comentário. Ajuda o suicídio. Falar uma coisa. O Ganso falou assim, tô sendo criticado aí nos comentários e tal. Eu também fui criticada, falaram aqui que eu estava com uma iluminação muito ruim aqui no meu cenário, no Pet Lady Corporations. Eu até melhorei a iluminação, porque o objetivo é agradar o ouvinte. Né? A iluminação é uma melhora aí, rapaz. Que isso? Tá vendo, olha, rapaz? Mudou, hein? É isso, um teletransporte de fezes aí, não sei como que chamaria esse poder aí. Acho que é esse nome mesmo, teletransporte de fezes. É isso. Cocô cinese. Uma telefezesnese, talvez. Telefezesnese. Mas talvez você... Seria interessante você tá desmaterializando o cocô de você e mandando para outro lugar. Então, não necessariamente um teletransporte. Você está mexendo com física quântica, entendi. Isso, você pode... Dá uma coisa mais do Thanos, dá aquela... estralada aqui, ó. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Thanos, da Tinas, uma coisa da Tinas. Uma coisa da Tinas, olha aqui, ó. E massageando a barriga. Ai! Ai, pega o óleo! E não é uma estralada de dedo, é várias aqui, né? Pega o Monange! Ah! Ah, já tem! Uma estalada a cada 10 gramas. Não, e a única coisa que teletransporta é a merda, mas o cara tá peidando lá na mesa. O fedor continua. E se o negócio tem piada? Partículas, igual o Gabriel falou, as partículas saem pela sua pele. Um suor de merda. Você tá suando bosta. Uma porra farda. Eu vou ficar com o teletransporte. Tá bom, né? Mais seguro. Pelo menos não vai ficar estralando o dedo aqui. É o poder telecifezes aí. Telecifezes, boa. Ai, eu só não sei se a pessoa é capaz de fazer isso com fezes alheias ou só com a sua própria, né? Não, aí não já sei. Tem um, um dobrador de fezes, né? O que seria a vatina. A vatina, o dobrador de fezes. A tatuagem que teria na testa seria no cu ali. Um asterisco. Você tem um asterisco na testa? Ah, não. É um cu mesmo. O Leandro Pereira comentou aí a Super Chuca contra o Baixo Astral. É a terceira. Terceiro avatar aí que eu vou lançar, né? O Avatina, a Lenda de Boga. Muito bem, bom, então a Telesir Fezes aí, o dobramento de Fezes aí. Interessante, interessante. São complementares, você, são complementares. Trabalhador, para você aí, já usa a fralda geriátrica aí, seria um bom poder para o cotidiano. A vida nunca mais te surpreenderia com uma caganeira em hora errada, caganeira indesejada, ou se não, aquelas pessoas que passam por problemas lá, fica 7 dias sem cagar, fica de Deus mal. Deus me livre! Tem que fazer cesárea, né? Telecifezes ali e, pô, sei lá, 30% dos problemas do mundo teriam sido resolvidos. Por exemplo, o Bolsonaro não teria sido eleito aí como a Telecifezes, porque todo mundo falou, vou voltar nele porque eu tô com dó, porque ele tem uma bolsa de merda do lado dele agora. Se o cara tem uma Telecifezes, ninguém tem dó da bolsa de merda, entendeu? Ele só ia falar, por que você teletransporta essa merda aí, pô? Acho chato você falar assim do Daciolo, hein? Mas... Darcy Moro, né? Do Darcy Moro. Muito bem. Sem falar de Telecifes, Wesley Zop, qual é o poder que vai contribuir para o dia a dia? Cara, ó, uma das coisas mais custosas, lembrando, Wesley Zop. Sim, por favor. E pode ser uma coisa que só ajude no seu dia a dia. É exatamente isso. Ou uma coisa mais geral aí. É que você é bem egoísta. Então... Não é em questão ele de ter. Ele é egoísta mesmo. Egoísta do bem. Ele é cuzão também. Ele é careca. Ele é careca. Não, pera. Careca. A gente tem limite de ofensa. Careca Gucci, ela tá falando. Ele parece careca porque ele tá de toquinha. Desculpa, eu não queria te ofender desse jeito. A touca é boa. O ruim é quem tá usando. Exato. Não, pera. Mas então, e aí? Hoje em dia tem muito... Você gasta muito com produtos novos. As coisas duram muito pouco. É muito mais... É meio que feito para quebrar. Então... E você vai fazer um supermercado, fazer uma feira ali. É muito caro você fazer as compras. É tudo muito... Vai muita grana, e hoje em dia aí que muita gente perdeu o emprego, então às vezes não tem essa oportunidade de ter as coisas funcionando em casa, tipo um microfone, um exemplo. Não, seria tipo um super assistente social. Não, muito melhor, muito melhor. Você pega coisas quebradas, pode ser na rua ou na sua casa, só de você encostar numa coisa quebrada, aquela coisa conserta. Só que ela não vai ficar sempre consertada, porque ela está num raio de 200 metros de você. Passou desse raio, ela quebra de volta. Ela volta a ser o que era. Então você não pode ficar consertando coisa e vendendo. Não, você vai na feira. Eu quero aquele abacate que está jogado ali no chão, no mato, aquele podre ali. Você pega para você, o abacate está podre. Aquela guacamole super mole. O cara consegue consertar o retorno ou não? O retorno. Bom, se por acaso tivesse o poder. Mas porque às vezes, não, só é uma dúvida aí. Não, né? Não. Às vezes acontece. Pode acontecer. Mas tá, o cara pega um abacate na feira. Um exemplo. Pode ser uma nectarina também, que está lá, só o caroço. Só o caroço. Você pega o caroço, olha lá na cara. E aí o caroço fica bonito ali. Não, volta a ser a fruta. Daí você, cara, você pode consumi-la. Você pode consumir. Eu tenho uma pergunta aí sobre esse poder. Faça quantas ele funciona no seu próprio corpo? Por exemplo, quebrei meu braço. Aí você põe lá seu poder e conserta o seu braço, por exemplo? Aí eu acho que nem chegaria a dar problema, porque o seu poder já faria isso automaticamente. Porque você sempre vai estar num raio de proteção de você. Então, Você se perde, né? Se perde de si mesmo. Você escolhe o que conserta ou as coisas automaticamente consertam nesse caso? Você escolhe. Você escolhe o que conserta, mas você tem uma aura de conserto ali que pega um. Uma aura de conserto seria até uma coisa interessante, mas às vezes as pessoas vão ver as coisas se consertando perto de você e vai começar a pedir para consertar para ela e não vai funcionar. Porque eu tenho uma pergunta também. Só um minuto. Vitor Hugo Tamashiro perguntou: Zop, esse poder pode ser usado como Viagra? Boa pergunta. Não sei dizer, mas pode. Às vezes pros outros, né? Passa a mão no pau do outro ali, ó. Aí, durou. Mas num raio de 200 metros. Usando meu poder aqui, ó. Quieto. Você quer isso? Você quer isso? Deixa eu atuar em você. Sou uma falta de direção do cara, mas eu não tinha falta de direção. Mas agora tá ereto, não tá? Né? Depois que eu consertei, é fácil falar. Depois de abençoado, é fácil. Não, mas esse poder aí é muito poderoso. É muito poderosíssimo, porque você pode só pegar, passar nas caçambas, pegar coisa quebrada, e deixa conserta para você, na sua casa. É legal aí, que... Aí a gente tem que colocar aí todo o poder, uma grande responsabilidade. Toda vez que você usar esse poder, uma pessoa da sua família morre. Não, toda vez que usa o poder, não. Eu acho que é uma penalidade muito grande. Vamos pensar o seguinte: você, na verdade, você não tem uma aura de conserto no seu redor. Eu tenho que escolher o que eu conserto. Tá? Então a sua mente limitada vai chegar a um número X de coisas. Então vamos dizer assim, você pode ter 10 coisas. Se você consertar a 11ª, a primeira quebra. Dentro do meu raio. Você só pode ter 10 coisas, entendeu? Pode ser. Mas se você for um Charles Xavier aí, você pode ter 150 coisas, entendeu? Mas eu que sou limitado, eu consertei uma abobrona e comi a abóbora. Ela já não conta mais. Sabe o que é foda? Você vai consertar a abóbora, você vai cortar ela para fazer um cozido, ela vai se consertar de novo, rapaz. Não, só se eu quiser. Você nunca vai conseguir. É só se eu quiser que ela se conserte. Então uma vez consertado, alguém pode quebrar de novo. Pode quebrar de novo, é isso que... Mas daí deduz do seu limite. Então tá, dentro do meu raio eu só posso ter 10 coisas consertadas por mim. Eu acho que aí faz sentido. Beleza. Alguém da sua família morre depois de 10 coisas. Depois de 10 coisas. Uma coisa quebra, uma coisa que eu tinha quebra ou alguém morre. Não, vai acontecer uma coisa quebra e uma pessoa morre. Mas daí eu posso ressuscitar aquela pessoa e outra pessoa morre. Ressuscitar é contra a lei de qualquer superpoder. Você sabe que coisa é contra a lei se me pegarem fazendo isso. É contra as leis da natureza. Ó. Você não viu aquele anime morreu, o Full Metal? Droga! Exato. Eu não vi, eu faltei na assembleia. Mesmo porque, igual você falou da fruta, você não vai pegar um negócio que alguém comeu e consertar, porque ele não quebrou, ele comeu. Mas se apodreceu, eu posso consertar. Se alguém pisou, tá na feira, pisou ali, eu posso consertar e pego pra mim, ninguém ia cobrar aquilo lá. Isso. Você vai na rede e faz a compra no meio. Fazendo sua reconstituição anal todo dia... Você vai ter 9 itens. Você vai ter que escolher se vale a pena reconstituir o ano 3 vezes seguidas ou alguém da sua família morrer, cara. Mas olha, se alguém morrer. Não, alguém da minha família, alguém que eu conheça. Não precisa nem ser da minha família. Não, da sua família, que eu não quero morrer por causa do seu. Você vai morrer. Não vou. Vai morrer. Não, mas eu acho que tem que ser só pessoas que ele gosta, Ganso. Ah, o Ganso então, acho que você não é. Você não é eterno, o Ganso é eterno. Você não vai correr esse risco. Não, mas a família dele morre, né? Então eu tô tranquilo, porque ele chama de amigo e não de cliente. Então tô... O Woodson, você falou, consertar seria maravilhoso. Você rela numa abobrinha, ela... Começa um belo concerto. O Bob chega pra assistir uma orquestra, o cara desafina, ele, pô, consertou. Desafinou. Curtiu uma orquestra? Muito bem. Então é um poder aí, um belo poder. Parabéns. E traz responsabilidade, sim. Ah, tem que trazer. Sim, já diria o Tio Bé, né? Inclusive, se o Zop fosse limitado a 10 itens, acho que ele andaria com talvez só um de reserva, porque ia consertar as pregas, ia ter cabelo. Ah, não, mas aí até nem tem coisa que você deixa como tá. Às vezes demora tanto tempo pra lacear, você uma não vai coisa, querer voltar. Esses poderes, né? Existem os limites naturais, igual a Carol falou. Não dá para ressuscitar as pessoas e não dá para criar cabelo de volta. E nem consertar a prega. Isso é uma ressurreição. Cabelos, Carol. Ou eu até me mantenho mais careca a cada uso do poder. É porque a natureza já te entende como careca. Então ela acha que cabelo... É uma ofensa, né? É antinatural. Conserta essa cabeça, tá criando cabelo. Mas então é isso, Wesley Zop. É um poder, todos os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É verdade. Mas não é tudo que eu conserto com o poder, porque eu trabalho de consertar coisas, entendeu? Eu posso consertar sem usar o poder. Aí não acontece nada. É, não dá pra você usar o poder pra você consertar aqueles monitores de 30 quilos que você tem em casa. Só dá pra consertar o que de fato existe, né? É. Tem um aqui, um animal, mas tudo bem. Ele só não vai mostrar na câmera porque tem 30 quilos. Né? Exato, eu não quero carregar isso aqui agora. Ele tá vendendo pra academia de crossfit o negócio. Vamos lá, Gabriel Asbar, e você, qual o superpoder contra o baixo astral você trouxe aí? Cara, o superpoder que eu trouxe aqui para usar de primeiro, ele meio que parece com o do Zop, mas não é tão louco nossa, assim. Tão nossa, peraí, louco? Peraí, cara. Não, louco, é porque não. É muito louco. Talvez no Zop. Que louco! Baixo astral! Não, mas seria o quê? Um superpoder? Hoje existe aquele... Não sei nem se é uma franquia, sei lá. O pessoal costuma chamar de marido de aluguel, certo? Que é a pessoa que vai lá e conserta as coisas. É verdade, é verdade. Então, ele ocupa o lugar do marido ali, sim. É isso. Mas o que seria esse superpoder? Seria um mestre ou uma mestra, não sei, quem adquiriu o superpoder... das ferramentas. Ou seja, você seria a pessoa ou iluminado para usar ferramentas. Então você saberia usar qualquer ferramenta para qualquer uso. Esse é meu sonho, cara. Esse é meu sonho. Melhor que o do Zop. Não, o cara é melhor. O do Zop, o cara é um animal, o cara é burro. Você tá ganhando super inteligência, super capacidade. Cara, muito melhor, você, cara. Ele nem sabe como que funciona. Não, ele só descobriu que um dia as coisas consertam a mão dele. E ele vai lá e usa pra consertar abobrinhas, esse tipo de coisa. É o que ele aprendeu. Abobrona. Agora, esse mas daí tudo o cara isso é um queria... ferramental, rapaz. Sim, sim. Então, tipo, seria o equivalente ao que tem, ó, os heróis ali, né? Sei lá, os caras que manjam de armas. O cara deu Curupira, Curupira é um herói. É, um Curupira. O cara tá assistindo muito Netflix. Mas qualquer coisa na mão dessa pessoa vira uma ferramenta útil. Entendeu? Porra, isso é maravilhoso, cara. É o MacGyver. É. Isso é o MacGyver. Não, ele é melhor que o MacGyver. MacGyver não, tem que procurar alguma coisa, hein? Tá, pode ser. Mas o MacGyver, eu diria mais reduzido, porque o MacGyver, ele pega coisas absurdas e transforma em outras, né? Mas não, eu parei de assistir MacGyver, eu parei. Eu já contei essa história do Choro. Num filme que os caras, ele tinha que abrir uma ogiva nuclear e o cara não tinha uma chave de abrir ogivas nucleares. É difícil ter isso em casa de construção, eu vou falar a verdade. Esqueci minha chave de abrir ogivas nucleares. E o cara abriu. Parece com que tem que encomendar. Deles, rapaz. Aí, entendeu? Eu sei lá. Aí eu, não, eu... aí não. Aí não deu, aí deu pra mim. Aí... Tudo tem que ter limite. Não, sim, combustível sim. Com cenoura numa moto do deserto, eu aceito. Assim. Exato. Não, não. Porque você não é químico, você não sabe se realmente funciona. Ok, eu aceito. Né? Mas... Agora, aí três raquetes inteiras. Pra abrir um mochila nuclear, não pode ser tão simples assim. E a minha crise dos mísseis em Cuba, porra, era só levar a raquete deles, caralho. Não, mas não. É que lá também tava em crise os tenistas também, né? Tava em falta as raquetes. Cuba não, exato, tem nem comida, vai ter raquete de tênis. Tem raquete de tênis. É, porra, né? Não tem porra. Sim. E aí, Gabriel Osmar, continua. Seu, o Batman, o Mechanic Man, Mechanic Man. É, tipo isso. Two tipo... Man, Two Man. Two Man. Isso. É dois homens? Dois homens, tá bom. É, o cara é indiano, né? Two men. Danny Wright, two men. Mas você tem algum problema se for o mestre das ferramentas for um indiano? Exato. Tenho problema, tenho. Aí toca você consertar isso. Tem que consertar ele pra ele não ser um Dalit. E aí? Então o cara tá lá... É, só que daí ele não tem a limitação dos 200 metros ali de raio. Na verdade, não, o poder dele tá nele. Mas eu quero saber uma coisa. Desculpa, Carol, pode falar. Não, é que eu tenho uma pergunta, que eu... só para eu entender muito melhor. Muito interessante sua pergunta, viu? É depois que você fala isso, você tem que falar do cara. Eu li minha frase do roteiro antes. Olha só, o Two Man, ele sabe usar todas as ferramentas, beleza. Sim. Mas, os por exemplo, sabem. Os Two Men. Os dois com um dá palpite e o outro vai lá e executa. Isso que eu quero. Quero um Toblerone. Uma chave de fenda e o outro vai lá, sabe qual que é a chave. Um pega a ferramenta, o outro. Não. É um instrumentista dele. É que, na verdade, deixa eu salientar isso aqui. É que o pessoal não entende que aqui em Americana, o que acontece? A gente tem o Departamento de Água e Esgoto. Que é ruim, eu já fiquei sabendo disso daí. Não, ruim ou diferencial? Aí que tá. Sempre tem um cara que trabalha muito, só que sempre tem que ter, junto, para ele prestar esse serviço, tem que ter um cara que só fica olhando. Então essa é a fraqueza do Two Man, entendeu? Ele tem que ter outro cara para ter alguém junto olhando. Com ele. Senão o trampo dele não mas rende. Mas esse cara que fica olhando, ele dá palpite também ou ele só olha? Ele dá muito palpite. É o que mais dá palpite. Palpite bosta, né? Palpite não, útil, na cabeça dele, ele tá ajudando. Ele fala, nós dois consertamos. A gente consertou. A gente não conseguiu aqui. Ainda bem que eu te ajudei, né, tu, né? Por que você não usa aquela assim, ferramenta? Por que você não pega aquela ali? Eu te ajudei. E ele, educado, né? Obrigado, Two Man. Two Man. Two Man. Mas qual era a pergunta, Carol? Eu esqueci qual que era a pergunta agora. É excelente. Quantos homens sabem consertar? Como que era? Quantos homens precisa para consertar uma lâmpada? Não era isso? Eram quantos portugueses? Não sei. Devia ser muito uma pergunta interessante muito importante. Muito interessante sua pergunta. E xenofóbica também. Mas faça a sua pergunta. Eu que estou falando de indiano, né, Zop? É. Mas indiano não é gente, né? Agora portugueses são. Pergunta. Ah, tá. Mas, por exemplo, tá lá, os dois homens lá e o cara precisa de uma chave de fenda. Ele precisa de uma chave de fenda. Ele pega uma chave Phillips e ela vira fenda. Não. Ele pega uma pedra na calçada e vira a chave de fenda. Ou ele consegue, ele sei lá, pegar um galho, ou ele simplesmente tem, ele sabia. Ou ele, não, ele carrega com ele uma bolsa de ferramenta, 200 quilos de bolsa não, de ferramenta. Não, é a bolsa do Gato Félix, que é uma isso. Maleta, ele abre... Mas só que tira... tem o peso real, vai pesar 200 quilos. É. Mas ele é super forte. Super forte, claro. Ah, pode levar um carrinho, uma carriola. Não importa. Ou deixa pro One Man carregar. Pô. Exato. Mas e aí? Ele sempre tem a ferramenta, ele consegue improvisar com a pedra de calçada. Exatamente. Como é? Ele consegue improvisar, mas ele jamais, se ele precisasse de uma chave de fenda, ele jamais pegaria uma Philips, porque ele sabe que é a chave errada. Não, mas ela pode se transformar na fenda. Não, isso aí é fantasia demais. Ó. Não, e o melhor, agora o Gabriel falou alguma coisa. Ele pode improvisar uma fenda, mas ele jamais precisaria, porque ele tá preparado, rapaz, pra uma fenda. Stingers pronto. Então o cara tá preparado. É a probabilidade. Se tem fenda, é com ele mesmo. É. Ele tá indo a zero, ele precisa de uma ferramenta que ele não tem. Boa. Muito bom. Gostei. Então, como fala, o peso dessa habilidade, desse poder. 200 quilos. Não, é ter que carregar o One Man e os 200 quilos de ferramenta. Isso. Não é só o One Man, né? E todos os palpites errados. Ah, não, é. Às vezes até compensa furar o tímpano para ter. É verdade. Colocando dúvida ali, né? Tipo, você acha que é fenda mesmo? Será isso aí? Fenda só funciona em fenda. Fenda é só na fenda. Se não tiver chave, pode usar a faca? Perdão, Carol, repete o que você falou. Que se não tiver uma chave de fenda, posso usar uma faquinha também? Pode. Mas a gente não tem a chave de fenda. Mas e se não tiver? Aquela de pão sem corte. Ele vai usar com maestria. Tem pessoas para assistir o cara consertando. Ele, olha só aqui. Olha, meu amigo. Olha nós dois consertando. Não, igual os indianos gostam de ficar sendo enganado lá no sorvete, que o cara entrega, pega de volta, não sei o que. Então, sim. O pessoal vai ficar em volta assistindo o cara consertar. É, gostei. Boa. Gostei. Muito bom. Tio May, né? Os dois homens aí são necessários, no fim das contas, aí, né? É tipo o Yang do consertamento. Isso. Aí. Um é muito útil, o outro é inútil. É isso aí. Não, mas eu acho que o Tio May não é tão inútil assim. É graças ao One Man que ele tá ali. Então. Isso. Ele não seria o Tio May, né? Ele seria o One Man. E eu nem lembro mais qual que é o inútil, qual que é o útil, mas o inútil, ele fica postando nas redes sociais, né, que tá consertando, então não, é porque ele conserta, não, ele sempre posta nas redes sociais. Ele posta mas, assim, cara. Trabalho realizado por nós, entendeu? Nós. Servimos bem para servir sempre. esse, o Tumen acaba sendo um escravo até, né? É. A gente já tem muito One Man por aí, né? Tem muito. Tem muito One Man, nossa. E quem vai dar palestra como consertar as coisas é o One Man. Ele é falador, né? Ele é palpiteiro. Ele é dos contatos. Ele é das redes sociais. É ele que cuida do Instagram, sabe? De certa forma, ele tem vivência, porque ele sempre viveu aquilo ali, né? Ele assiste de camarote, ele assiste ali pertinho. Tá? E às vezes ele vai dar a dica que sempre o Tumen falou pra ele que não era boa, ele dá como se fosse dele a ideia. Ele vai lá e fala assim, não tínhamos chave de fenda, usamos uma faquinha. Porque afinal, sabemos usar. Muito simples, né? Deus fala, é assim, então os dois saem com fome de burro, né? Porque... E o Tumen é meio tímido, ele não quer corrigir, né? Ele só tá ali, ó. Ele só fica ali de canto. Pai com isso. Pai. Não é bem não. Assim, Tumen. Oba! Tem faca. Ele é tipo um coach, né? O inútil. Ele fica ali do lado. Ele assim, é o mais, se você for ver, ele é o que gera receita pra dupla. É porque o outro sabe usar as ferramentas, ele leva o outro para consertar. Mas o outro não é bom de marketing, Mas o duro que ele perde o patrocinador, porque ele... Ah, eu não uso Bosch, não, prefiro uma faquinha Tramontina. Ah, e isso outro aqui, ali, ó. Não, não, não! Isso aqui é só usar uma espuma expansiva, não precisa usar nada, não. Aí o outro, não! Para de colar azulejo com espuma expansiva! Que? O cimento, o que, pô? Espuma expansiva! Põe na porra toda! Eu vou aí. Falar que eu gosto dos dois, viu? É o Ian. Conserta abobrinha com espuma expansiva, ah, beleza! Dá aquela inchada na abobrinha. Muito bem, então, e você, Carol, o que, que você trouxe aí de superpoder para o cotidiano, para a vida, para a rotina? Então, eu escolhi um superpoder que é extremamente útil para mim. Assim, ah. Não sei se os senhores... Eu acho que talvez o Ganso pode usufruir desse superpoder também, por conversas que eu já ouvi aí antigamente. Obrigado. É o seguinte, eu queria ter o superpoder de conseguir, sim, com a minha mente, controlar a oleosidade do meu corpo. Porque eu tenho um problema com isso. Assim, acordei... Ah, quando você se massageia com óleo, você fala, ai... Então, ai, mas aí lisa, é que tá, eu não preciso nem colocar o óleo, porque já tem, aqui assim, é cabelo, é pele, eu lavei o rosto, tem, sei lá, 2 horas, eu tô olhando aqui a minha cara no YouTube, tá, eu tô brilhando, viu? Bicho, tá, tô brilhosa. Brilhando, bicho. É sebo, e... é sebo, é sebo. É sebo, isso aqui é só na cara, na cabeça, ou na cabeça, ombro, joelho e pé, naquela dobra da bunda, que é onde interessa ali. Entre a pupa. Acumula a pupinha ali. Acumula a margarina ali. É tudo. Bom, talvez vocês tenham esse problema também. Debaixo dos peitos também fica um negócio. Eu não sei o que, que é isso, bicho. Eu queria conseguir controlar isso com a minha mente, porque isso é insuportável. Eu lembro do Ganso comentar também que ele é uma pessoa extremamente cebosa também. Então, eu acho que isso poderia ser útil. Mas acho que ele falou da personalidade, não é? E aí, às vezes, eu fico me olhando no espelho e falo... Então, você gostaria de controlar a capacidade de sebar, é isso? Ou nunca sebar? Não, eu acho que sebar é importante. Deve ter algum item importante aí pra vida, você ser uma pessoa... Tô num tobogã, você controla a sua capacidade de sebo, é isso? Eu não preciso de tapete, não, gente, eu só vou pelada. Por exemplo, tô ali brincando de pique-pega com os amiguinhos. É bom você ser ceboso num pique-pega, porque aí ninguém consegue te pegar. Polícia e ladrão ali, é verdade. Né? Polícia e ladrão, uma coisa assim. Mas, porra, bicho. Polícia e ladrão de verdade, né? A polícia é algema, que você com seu sebo só algema ali. Então, mas aí é que tá. Eu não quero ser a super cebosa mais, sabe? Eu quero ser a super sebo controlada. The oil girl, sabe? The oil lady. Eu não quero ser a the oil lady. Ele ficou top, hein? Vamos chamar de three men, então. O Ruba só fica do lado, soltando o sebo ali. Não, e dando pitaco. Não, mas não fala nada. O pessoal nem sabe que ela é da equipe. E essa vaselina, hein, gente? Essa vaselina é inútil, hein, gente? E esse sabonete aqui? Pra que vaselina, gente? Não é. Ela tem todas as fotos, mas só tá ali encebando. Não, bicho, é foda, assim, se eu fosse, sei lá, fisiculturista, sabe, aqueles caras que passam olho pra ficar brilhante? Nem precisava. Eu nem precisava, mas não é o meu caso, eu fico me olhando, eu tô brilhando na luz, ó. Mas só que se você fosse fisiculturista, seria perigosíssimo, porque... ninguém... Você vai subir no palco, paz, você não tem o controle de onde passou o óleo ali. Pois é, não... Você é um piropilista, então, imagina, ele deu aqui, escorrega... Escorrega, morre, né? Coisa horrível. E assim, eu sei que é um superpoder bastante assim, direcionado, né? Nichado. Não dá pra nichado, mas, pô, acho que eu mereço, acho que tem outras pessoas aí que também merecem, que poderiam usufruir desse superpoder do controle da oleosidade da cara e do corpo também, né? E uma coisa também que ajudaria muito, Petreira, que é muito usual hoje em dia, a pessoa ser lisa. É no pega-pega americano, que a pessoa que fica. Pegou, a pessoa fica estátua e outro tem que passar debaixo das pernas. Passa no carrinho ali, ó. Ali no pega-pega americano, invadindo o Capitólio, a CIA tentando te pegar, você. Vestido de índio americano ali. Mas imagina. Mas eu tenho uma pergunta. Gabriel Osmar, só um minuto. Imagina. Mas você não disse que a minha pergunta é uma boa pergunta. Não, tudo bem. 3 da manhã. Você com vontade de comer um pastel, não tem óleo. Você começa a controlar o seu sebo pelo seu nariz, vai, ó, pinga uma frigideira ali. Mas não pode raspar, rasca a frigideira mesmo. Banha de leitoa, aquela banha de leitoa ali, rapaz. Pô, peraí, ô Ganso. Ô, Ganso. Não, leitoa não, Ganso. Ganso. Não, como assim, não? Leitou? Porca. Porca do bem. Fala mini pig, sei lá. É que daí é bem pequena, né? Não, é porca. Tá no cu vocês. Então, tô elogiando. Então é isso. Por exemplo, o portão da sua garagem, ele não tá correndo legal ali no trilho. Você vê que tá precisando dar uma lubrificada. Você não vai comprar óleo. E se esfrega nele. Passa ali a mão. E o combustível? Você nunca mais ia gastar com combustível, porra. Óleo diesel, porra. Não. Vai fritar a batata. Tranquilo. Diesel Girl. Exatamente. Eu faço parte do grupo, gente. Eu tinha uma pergunta aí. Qual que era, Gabriel? Sim, a minha pergunta é. Boa pergunta, Gabriel. Obrigado. Com esse superpoder, você só ia controlar a oleosidade ou a sudorese excessiva? Mas peraí. Ela não. Gabriel, ela não sabia que ela tem. Ô, Gabriel, você tá com o exame dela, não era pra falar, Gabriel. Não, Gabriel. Não. Tem exame disso, que Gabriel. É secreto, Gabriel. Ô, porra. Isso daí era uma coisa. Corta, não. O que é isso? Você tá conversando com o Emerson? O que é isso? Falou, o que a gente falou? Vamos chamar sua dona ali, era entre nós, Gabriel. É sua... Falava, aquela porta não, suada. O Ganso, é sua dona, não é sua dona, entendeu? É isso mesmo, claro. Mas se então, caso você tivesse sudorese excessiva, que não é o caso. Caso, não pô, caso. Uma cachoeira. De... Não, o poder é controlar apenas a oleosidade. Eu não tenho problema, assim, né? Ao contrário do que os meus médicos dizem, eu não tenho problema de sudorese excessiva. É apenas a oleosidade da pele, do cabelo também, se possível. E talvez. Assunto, já que estamos direcionar esse óleo para o controlaria a caspa também? Não que você tenha. Não que você tenha. Pelo amor de Deus. Eu controlaria a caspa também, né? Não aí tem que chamar um outro membro da minha equipe, dos 4 Men, que aí essa tem outra pessoa ali que controla caspa, piolho. Você controlaria também as rachaduras dos seus calcanhares também? O calcanhar de maracujá. Não, por acaso eu tô falando. Porque às vezes você vai querer secar muito os seus calcanhares e não rachar. Às vezes é bom deixar encebado, Aí use o sebo já para dar aquela gravada no calcanhar, aquela laceada. Exato, pro calcanhar, pô. Exatamente. Resolve o bafo tremendo, assim, por acaso. Por acaso. Será que resolve o CC também? Para sua garganta, assim, resolve esse bafo ou não? Vai melhorar a sua voz de fumante também? Eu quero saber isso. Aquela voz de velha fumante. Mas por acaso, gente. Pelo amor de Deus. Resolve essa baixa estima também. Acho que não, Gabriel. Eu acho que é essa parte aí que vai ser a mais difícil. Vai melhorar na sua escolha das amizades também? Ô, gente, eu tô achando que esse episódio é uma intervenção pra mim. Vocês tinham coisas pra... Abre a faixa aqui. Vocês tinham coisas pra me falar. Aí ele entra aqui e falou: ó, meu amor, desculpa, não sabia como te falar. Ele entra na tela aqui, ó. Ele entra aqui, ó. Mais uma. Pô, ainda bem que a gente tinha fechado o contrato lá com aquele pessoal de psicologia, hein? Tá dando certo aí. Ó. Mas acho que não vai nem precisar, a gente já ajuda tanto, né? É. Muito bem, eu cortei aí, já temos 4 bons poderes aí, viu? A Control Sebo Girl, os Two Mains, o Conserta Tudo e a Telecifeses aí. Vamos para o próximo bloco, então. No meio dessa falação de merda, tivemos 2 doações. Uma de Paulo Careca do Amor falando: bom dia, essa é aqui a Destra Cavalos Bem Dotados. Curioso, não, porque você não entra nessa categoria de cavalo bem dotado, não. Nem de cavalo e nem de bem dotado, né? Burro. Burro piroquinha. Burro piroquinha. Piroquinha média, que isso? Leonardo Eloy falou: tô viajando, dirigindo, digitando e ouvindo vocês. Porra, esses. É, ele falou isso na maca do bombeiro, né? Leonardo, preste atenção no que você tá fazendo, pelo amor de Deus. Em uma coisa. É, a gente não gosta de erro de português aqui. Vamos lá. E ele não é um tio May, muito menos um homem, né? Não é. E nem um consertador. Agora pensando bem, o homem quando tá dirigindo e o tio bem palpitando ali. Você não devia engatar a terceira agora, mas ele não sabe dirigir. Gente, ele fica a engrenagem, não sei o que faz. Se der cagada e quebrar o carro, ele conserta. Mas ele conserta. E aí, Wesley Zop, o que você trouxe de poder aí pra gente? Pensei que eu ia ter que falar cantando, que você colocou trilha aí. Falei, caralho, bicho. Seria um bom poder. Patrocínio do nosso podcast na trilha. E, ah, nessa semana o Renan Cirilo veio falar comigo e falou: oh, vocês não falam mais o Na Trilha, não sei o que tem. Eu falei, mas não tinha acabado? Ele falou, não acabou. Tamo lá. Eu falei, tamo então. Na trilha ainda. Eu falei, então vamos anunciar lá no Chorume que você tá. Ele, não, assim que eu voltar a gravar, eu vou. Eu falei, toma no cu, então tá bom, caralho. Tamo refém. Pariu, hiato. Tem um hiato aí de 3 anos aí. Mas e aí, Wesley Zop, o que então, mais de superpoder? Um superpoder que funciona. É, como que eu vou. É, que vocês são tão limitados. Tá, mas eu vou tentar explicar. Tá, enquanto você. Ah, eu falei alto. Eu vou falar um que eu pensei aqui que condiz com o complemento que a Carol disse aí. Tá. E nesses tempos pandêmicos. Rapaz, onde você precisa de álcool em gel o tempo todo, alguns suam sebo e outros podem suar álcool em gel, rapaz. Aê! Um anti-Covid ambulante, rapaz. Mas essa pessoa, ela naturalmente... E se limparia aí, rapaz. E estaria... Como que chama isso? Uma pessoa que passa álcool em gel na mão, tá o quê? Protegida, mas alcoolizada. Desinfetada. É o Disinfect Man total. Auto-Disinfect Man, né? Aqui, mas eu acho que o Auto-Disinfect Man seria o meu parceiro ideal. Vocês dois se esfregariam loucamente. É, The Oil Girl e o Auto-Disinfect Man. É, porque se pensar, o cara tem que estar alcoolizado mesmo para poder ir na cebosa, né? Como é que é? Não, o quê? Não, eu acho que... Alô? Tô no túnel. Então, ali, ó, em vez de você ficar carregando uma garrafinha ali, você, de repente, ó, mão no sovaco, não, mas cabelo, tá desinfetado. Essa pessoa, naturalmente, ela cria esse álcool dela ou ela tem que ser alcoólatra? Não, mas por que alcoólatra, Wesley? Pra poder ter a matéria-prima. Fazer não, ele não. Produz álcool. Ele secreta álcool já no corpo. Apesar, vocês não acham que é muito, é viajar muito aí? Eu dividi um quarto com o meu tio, que era alcoólatra, né? E ele suava álcool. Eles é o que eu tô falando. Aí você já ia lá, desinfetava a mão? Ele se esfregava no tio, se esfrega no tio. Ai, tio, deixa eu me desinfetar, tio. Ai. Na época, deixa eu me desinfetar dessa homossexualidade. Não, na época não tinha Covid, não precisava desinfetar tanto. Mas era prevenido, era um menino prevenido. Auto-desinfectment, ele só sua álcool, entendeu? Ele tem células aí que foram atingidas pela radiação da água de Americana, e aí ele começou a suar álcool e ele sua álcool. Todo herói tem sua história de origem. Essa daí é na água grossa de Americana. Tem origem. E aí, então, ele suar álcool. Orange. Gênesis. Ele não precisa. Mas é que o Ganso, ele tem que suar especificamente álcool em gel. Porque se for o álcool 70%, evapora muito rápido. Não dá tempo de desinfetar. Aí, daí, então, se for álcool em gel, sebo, dá tempo. Álcool em sebel. Sebel. O álcool, é o sebo álcool. Sebalco, é. Então, ele suar álcool em gel. Pode falar, Gabo. Não, porque se ele suasse o álcool líquido, talvez ele seria o resfriado homem, porque ele ia ficar. O álcool evapora rápido. Ele fica gelado o tempo inteiro. É, né? Ia cair a temperatura. Exatamente. Ia ser, pegar pneumonia ainda mais se estiver voando pelado. Mas... E cagando. No caso dele, de asa delta, porque ele não sabe voar. Mas a. e tem que estar bem preso, que é meio que encebado ali também. E daí você imagina a história de origem desse cara, porque ele é zoado a infância inteira, né? Porque ele suava álcool, né? Alcoólatra, bêbado, nervoso, tudo. Só que quando chega em 2019, Covid, ele vira um herói, entendeu, pô? Levam ele pra NASA, enjaulam ele pra poder ficar tirando célula dele, entendi. ele podia realmente ter uma história do tipo assim, dele ter sido sequestrado pelos russos que querem fazer experimentos com as células dele, e aí a gente tem que salvar o Auto Disinfectment. Exatamente, é um quadrinho, cara. Acabei de criar aqui. Enquanto eu tô limpando meu sebo aqui, ó. Eu tô criando. Ah, mas usa espátula, é mais fácil. Oh. Enquanto eu limpo o sebo com álcool aqui. Peraí que eu vou limpar meu sebo e eu já vou lustrar aqui uma porção, uma prata. Na casa, né? Mas então é isso. Seria o auto. Como que é? O auto. Auto-disinfectment. Mas apesar de ele não ser alto em estatura. Não. Não é uma necessidade. Não. Um anão médio. Pequenino anão médio. E aí, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí? Conseguiu pensar em alguma coisa? Um cara que o poder dele, um cara, uma mina, que o poder dele seria ter sorte. Só que ele só pode ter sorte assim que ele paga cada boleto. Pagou um boleto? Daí ele tem mais. Ele vai, pagou o boleto, ele pode ganhar na. Ele tem um suspiro de sorte ali. Ele ganha, tá comprando não, a sorte dele, aí, tipo isso. Ele compra pagando boletos. Qualquer valor do boleto? Qualquer valor do boleto. R$2, paga um boleto ali, contribuição do showroom, R$2. Ok, R$2. Dificilmente alguém contribui tanto, mas tá, R$2. Daí ele tem uma sorte que é o quê? Tipo, ganhou na cinquina no bingo quando ele foi. Pronto. Ganhou um fracassado. Cashback de 10%, às vezes é o cashback de 10%, pode ser. Teve o cashback ali. Não, às vezes a sorte é na hora. Pagou o boleto, opa, cashback, ganhei de volta. Às vezes a sorte, você não percebe a sorte. Às vezes não percebe a sorte. Sua calça ia rasgar, não rasgou. Foi sorte. Ah, Exato. Mas na merda não pisou. Foi sorte. Mas ele ia ter dor de barriga no ônibus? Não teve. Não teve. Atropelado não foi. Então Mas assim, como ele sabe disso, e é proporcional à sorte ao valor do boleto, tem que conseguir pagar. Daí ele vai para um jogo de pôquer. Ele vai e paga um boleto de R$1.000. Fala, bom, quem sabe eu tenho mais sorte lá. Só que daí, no caminho, ele não pode ter nada sorte, né? Ele não pode ter nenhuma sorte. No caminho, ele se livrou do acidente de trânsito, já era. Não, já foi. Aí. Já foi. Já perde ele, lá no ele não consegue teve um assalto. Qual que vai ser a sorte dele? É, ele teve ele um assalto. Na sorte. Sorte. Ele não é na sorte. Mas ele sabe que é. Ele sabe que é pagando boleto. É pagando boleto que ele tem sorte. Às vezes ele vai lá, faz um boleto de 2 mil para prestar um concurso. E... Não, e se ele chegar no concurso, ele vai passar. Ele vai passar. Nesse concurso, ele não engasgou com a bala Toff. Foi sorte. Aquela bala Toff. O que vale mais, a sua vida ou passar na prova? A sua vida. Então já foi ali. Aí, lembrando... Ele não sabia que ele ia engasgar também. Não, sabia. E aí? O som da sineta avisando, ó, gastou a sorte aqui. Não, ele às vezes não sabe. Ele tem que ter sorte para conseguir pegar a sorte na hora da sorte. Ele pagou o boleto, ele tá indo, teve um assalto, atiraram nele, ele não pegou o tiro, ele já paga outro boleto no caminho. Fudeu, cara, vai pagando. Tem que pagar boleto. É isso. Agora que... Tem que conseguir pagar o boleto, porque senão... Tem que conseguir pagar, não adianta. Agora tem. Vou comprar uma casa, um iate, para ter uma sorte. Não, você não tem dinheiro para pagar um iate. Você não... Então, a galera aqui nos comentários está falando uma coisa que eu acho que não vale, hein? Que é roubar e ir na sorte. Que se você emite um boleto e paga para sua conta, para você não, mesmo. Não, ok, mas a sorte vai ser proporcional, é menor, entendeu? É menor. Mas aí é roubar o jogo, não, cara. Às vezes você vai escorregar. Você escorregou e não caiu. Pronto. Ah, mas lembrando... Coisa, pode falar, Gabriel, pode falar. Lembrando que, às vezes, a sorte é só poder rolar o dado duas vezes, né? Ah, você vai tirar seis. Exato. Você pode tirar um e dois. Exato, não quer dizer que vai ser top. Outra coisa. TED e Pix... Também entra nisso? Não, vale tudo. Ah, eu achei que tinha que ser boleto na boca do caixa no Banco do Brasil na hora do almoço. Não, boleto eu quero dizer, não, mas pagando uma econômica conta. Federal, o pessoal querendo receber auxílio. Mas na loteria, né? Loteria. Não, o pessoal da loteria até comemora. Nossa, faz 2 anos que ninguém vem pagar conta aqui, caralho. Não, eu acho que assim, o Pix seria tipo uma raspadinha, não é uma sorte. Assim. Exato. É isso. Sortezinha. É uma coisa rápida ali, né? É, então, chegar o elevador já tá no seu andar, não tem que esperar o elevador, essas coisas assim. Não, já queimou a sorte, já queimou. Muito bem. Então é o Lucky Boy. Lucky Boy. Gostei. Lucky Check. E é bom que hoje, com a modernidade, rapaz, ele pode tentar ser um herói de fato, né? Ver um banco sendo assaltado, entra no banco, já, ó, já fazendo uma transferência. Já entra numa transferência. E já entra em confronto com o bandido. Isso. Não, ele leva um tiro, chega... já, pô, faz um pix. Eu não posso morrer. Ele entra no banco. Você não sabe se você é um Lucky Man, um Lucky Boy. Você pode ir lá em chorube.com.br/padrim ou no picpay@chorube e testar a sua sorte lá, rapaz. Não, e vai ter sorte. Pelo menos um elogio você vai ganhar. Fazer um belo boleto na lojinha do Chorume lá, chorume.com.br/lojinha, adquirir nossas camisetas e as nossas Connectors 2021 aí, que estão maravilhosas. Belas camisetinhas! Mostra sua camisetinha aí, Ganso, mostra. Não deixa sebo na teta, não é, Carol? Não deixa cheiro de sebo na teta! Camisetinha que absorve o sebo. Ela é o uniforme oficial da Oil Girl. Da Cebosa. Muito Cebosa, quer dizer, Oil Girl. Aí sobre o Lucky Boy. Hã? Não entendi. Você ia comentar um negócio sobre o Lucky Boy. Ah, que você falou do assalto ao banco. O cara chega, paga o resgate e salva todos os reféns. É verdade. Ele teve sorte. Ele tem que conseguir pagar o resgate. Pensando ali, se eu pagar o resgate, o cara matar os reféns mesmo assim. Então. Ou fugir, entendeu? Com os reféns. Então, só que o cara pode pagar o resgate também. E a sorte dele é não levar um tiro, mas todos os reféns morrem. Não dá pra mas controlar. Ele tá salvo. Ele, puta sorte, bicho. Ele sai chorando porque todos os reféns morreram, mas os caras... Pô, mas você teve sorte de estar vivo, né, cara? Não! Boa sorte dele, né? Ele tá saindo da ópera com o pai e a mãe dele, né? Ah, vamos ver que história que vai dar isso. Vamos ver, acontece o quê, né? Chega um assaltante, né? Chega um assaltante, mata o pai dele, mata a mãe dele, só que... Não. Arrebenta o colar de pérolas da mãe dele. Primeiro, as pérolas caem no Não dá pra saber que é da mãe dele, porque só mostra o colar, pode ser que o pai tinha o colar. É verdade, você tem toda a razão. Eu tô sendo heteronormativa. Corre, mas daí chega o cara da polícia, ó. Sobrou uma pérola aqui no chão. Olha a sorte que você tem, menino. Meu Deus! E o pai dele ensinou ele não ter medo de borboletas, ele vira o Butterfly Man depois. É. Eu conheço a história, eu conheço. Entendeu? Ele tem a Butterfly Cave, tem o Butterfly Car. É mais difícil falar, parece. E né? Tem o parceiro dele que é o Dragonfly. Dragonfly. Butterlucky Boy, o Butterlucky Boy. Butterlucky Boy, pô. Butterlucky Fly. Butterfly Lucky. Não tem como dar errado um herói desse. Não dá pra ministrar a sorte dele. Ele matou toda a família, mas ele achou uma pérola. Que sorte. Não? Ele tinha o colar inteiro, né? Que ele ia herdar da mãe, mas agora ele ficou com uma. Tá bom, Mas, ó, você um colar de pérola. Que boleto é esse que você tem que pagar pra achar? Pra... Agora, uma pérola? Okay. Uma pérola, tudo bem, dá certo. Uma pérola você consegue pagar, né? É verdade, verdade. Muito bem. E você, Gabriel Asmar, que trouxe aí? De... Cara, eu trouxe um poder aqui pra ajudar no nosso cotidiano que eu acho que ajudaria talvez todas as pessoas aqui presentes e ouvintes aí. Que seria o quê? É altruísta, hein? É, ele é bonzinho. Um superpoder que... Quando poder você... da poesia. Poder da poesia. É mágico. Cara, falando em poder da poesia, assisti um filme do Jaden Smith na Amazon, cara. Ah, não. Que é um filme horrível, cara. É um filme muito Obrigado, bom. Assim não vou nem assistir. É, chama A Vida por um Ano, alguma coisa assim. É aquele típico filme amor adolescente, onde a mina tem câncer e aí eles fazem pro pessoal chorar no fim, né? Porque coloca câncer na história pra chorar no fim. E aí, cara, é horrível esse filme. Você tem uma ideia de quanto o filme é ruim? A melhor coisa no filme é a atuação de Jaden Smith, cara. A melhor coisa. Mas ele atuou melhor do que no Karate Kid? Atuou, não, a atuação dele é boa. Por quê? Porque o personagem dele é um negro, obviamente. Né? Parece que ele nem teve que interpretar isso. Né? Meio que não dá pra ser diferente. Rico playboyzinho, então ele nem... Ele sabia que tava acontecendo o filme, não? Ou era o show de Truman da vida dele? Estão filmando a casa dele. E colocaram como pai dele o Cuba Gooding Jr. lá. Talvez seja pai dele na vida real mesmo. É verdade. E eles nem tiveram. Ou não sei se era o Will Smith atuando como o Cuba Gooding Jr., né? Que esse pessoal aí é tudo bem igual, né? Tudo bem parecido, né? Não dá pra saber quem é. Eu não tô acreditando que o Gans interrompeu uma pessoa linda como o Gabriel pra falar desse filme horrível. Mas parece nada. Que... O Gabriel tava falando do negócio, aí ele, gente, tem um filme do Jaden Smith na Amazon. Não, tem a ver. Por não tem porra nenhuma a ver, cara. O pior é que tem a ver. Ai, meu Deus. Tem a ver. Sabe episódio, minha filha. O Rob falou do poder da poesia. E o sonho do Jaden Smith no filme é ser rapper. Igual na vida real, porra. Ele quer ser igual o pai dele, né? É um documentário do Jaden Smith, porra. Mas sabe o que é? O pior é que tem a ver com o superpoder que eu ia explicar. Por quê? O superpoder seria o quê? Quando você parar pra se alimentar durante o seu dia... Você é impossível te interromper. É impossível. Você tem tipo uma capa de proteção. É, ninguém pode te interromper. Exato. Mas as pessoas ficam estátua ou elas não precisam falar com você nesse momento? Não, algo de oculto ocorre ali que você nunca é interrompido quando você se alimenta. Porra, isso é tão maravilhoso, Lívia. Nossa, eu queria muito isso. sento pra almoçar, meus filhos pedem água, tem que levantar pra pegar água. E um gosta de água gelada, o outro gosta de água normal, né? Obviamente. Né? É, e depois eles querem experimentar do outro. Não pode ser simples. Não. Mas põe água misturada, pai, água misturada, mas a gelada por cima, hein? One Lunch Man aí, se eu fosse o One Lunch Man. Agora eu quero água que não tem gosto de garapa. Não tem jeito. Exato, quero com ferrugem, pai. Seria o que eu existia? Como que é? Não, na verdade, eles não teriam sede. Ah. O universo resolveria seu problema, entendeu? Ele não ia te interromper. Eles levantam. Ah, eu sei pegar água. A partir do momento que você terminou de comer e levantou, eles podem pedir água. Ah, sim. Nossa, mas Gabriel, se você demorar duas horas para almoçar ali, o seu pão seria tão maravilhoso. Em paz. Cara. Você almoça em paz. Em paz. Absurdo. Tranquilo. Não tem telefone. Uma hora de almoço ou não? Quanto tempo não, você demora? Você ficar se alimentando, mas você não pode ficar enrolando. Senão, o tempo que você não está se alimentando e está enrolando, as pessoas vão te perturbar. Ah, você tem que estar concentrado, focado. Não, 30 você mastigações. Tem que estar alimentando. Não, ou mastigando ou cortando. Tá ali, tá. Tô na atividade. Se ficar muito tempo em paz, você vai virar um obesaço. Entendeu? Você vai ter que comer todo momento. Nossa, mas o castigo não, né? A penalidade poderia ser assim: a pessoa não sabe em qual refeição essa paz acontece. Ou são todas as refeições? Não, são todas. Tem que ser uma refeição é assim e não sabe qual vai ser. Mas até não, lanche, assim, você vai tomar um lanche na rua, comer um pão de queijo com café. Às vezes é essa, vai ver então, essa. Então, mas se você comer o pão de queijo em 10 minutos, são 10 minutos livres de paz. Não, eu acho que todas as refeições, porque o cara só quer paz. Não, duas horas por dia. Não, o cara não tá pedindo paz para o mundo, o cara não tá pedindo a última das guerras. Não, ele tá só quer comer em paz. Cara. Lembrando. Nossa, eu queria muito isso, Gabriel. Seria muito bom. O seu horário de almoço não é o tempo que você come, entendeu? Porque normalmente você senta para comer ali em 20 minutos e você acabou. Se for igual nós morto de fome, 5 minutos. É o não tempo. Se você trabalha na mina de carvão, é 2 minutos, né? Não tem nada. Cara, eu acho que eu ia querer fazer o almoço todo dia. Porque eu quero fazer. Não, mas não é o tempo que você tá fazendo. É o que você mas tá daí comendo. Você tá experimentando também, já tá almoçando. Não. O almoçar é sentar para comer, cara. Não é, não é fazer. É aquela hora que você. Terminou de esquentar sua marmita, você sentou, você deu a primeira garfada e o cara fala assim, sabe aquele desenho? Você precisava imprimir pra mim. O telefone tocando. Fecha aqui, assim, uma redonda. Não, seria legal que, ó, sentou todo mundo em estátua. Eu sei, o No Disturb Man. No Disturb Man, total. No Disturb Man. Caraca, Gabriel, eu queria muito isso, porque o Ganso tá falando. O Ganso tá falando dos filhos dele, que são crianças, mas eu queria usar esse poder com meu marido. Porque meu marido. Eu não consigo. Eu sento pra comer o caralho, eu quero trepar. Vamos fazer certo, porra! Ô, Ganso, eu falo assim. Vamos! Eu gosto de se transar comendo torresmo. Não, eu até gostaria, assim. Se fosse esse. Se fosse essa a interrupção, tudo bem. Legal, é bom. Mas não é isso. Geralmente não é isso. É perguntar, cadê não sei o quê? Onde que tá não sei o quê? Ah, isso me deixa louca, bicho. Eu só quero estar em paz. Sim, mas era minha paz. Onde tá o. Você deu a garfada, acabou a voz. Acabou. Em paz absoluta. A pessoa esquece que ia ter problema. A pessoa vai falar. Deixa eu falar um negócio. Ela lembra. Ela lembra onde está o negócio. Milagre. É isso, então, só. É só isso que eu quero, sabe? Eu só queria isso. Bom poder aí. Como que é que você chama? No Disturbed Man? Como que é? No Disturbed Man. No Disturbed Man. Gostei. Parabéns. E já foi todo mundo? Já foi todo mundo? Nessa falta rodada? A Carolzinha aqui ainda. Ah, Carol. Vai. Nossa, ô louco! Ela escreveu sereião, mas era cebão, né? Que ela deve... É que, ó, na cebão, hora de escrever, não foi nem o corretor. Escorregou o dedo ali. Tá, sudorese. Escorregou, bate a testa. A sudorese apagou a tecla. Vamos soltar uma campanha, compre um teclado antiderrapante pra Carol. Aí, tem que ser um teclado com aquele, tipo, aquele algodãozinho de fralda, sabe? Pra absorver o meu sebo. O bom é que não precisa de mousepad, né? O mouse escorrega que é uma beleza. Vai que é uma beleza. Mas quebra então muito, né? Mas qual poder você trouxe aí, Carol? Eu trouxe um poder aqui, eu não sei se vai ser útil para vocês ou para os ouvintes. Ah, mas... você tá muito modesta, hein? Muito modesta. Né? Vai ser útil, sim. Não, é um poder, vai ser útil. Poder, vai ser um super poder mesmo. É o seguinte, às vezes você ouve ali um podcast que é engraçado, ou você assiste... É raríssimo, tem muito tempo que eu não ouço um podcast engraçado. Aí. Talvez, sei lá, Minuto de Silêncio existia ainda, a última vez que eu ouvi. Não, mas nem era. Sei lá, Café com Porrada, sei lá, não existe mais. Tem muito tempo isso aí. Ah, Café Brasil, vai, Café Brasil. É muito engraçado. Tem um aí dos gordos. Nerdcast. Nunca ouvi. Às vezes você ouve um podcast engraçado, ou você assiste um vídeo que você quer mostrar uma partezinha do vídeo. Uma live do Chorume que tem 7 horas e meia. Você quer mostrar ali 15 segundos pra pessoa. Aquele mamilo que apareceu assim. Fala, olha. Olha esse ganso, Só que você tem que assistir a live inteira para você achar aquele pedaço. Ou você tem que ouvir. E daí ouvir não é naquela live, não foi naquela. E aí não é naquela, aí você não lembra onde que é. Aí você tem que ouvir o podcast inteiro, você tem que ouvir todos os episódios do Minuto de Silêncio para você ouvir aquela parte que foi engraçada. Né? Assim, e aí tem que ouvir, hein? Aí nem teve. Eu já sei qual é o poder. Manter o Garoto Vaca e o Leandro Lopes enjaulado, eles falando, qual foi o episódio? Foi o episódio 6. Tipo, pode ser uma fusão dos dois. Eu queria era a capacidade de saber exatamente aonde que é aquela parte que eu quero mostrar pra pessoa. Então, tipo, assim, em que episódio que é. Na minutagem que é. Ou seja, eu queria ter o Garoto Vaca na minha cabeça ou o Leandro pra me orientar certinho. Não, ambos, episódio mas, tal, um em cada orelha, um em cada orelha aqui, ó. Já deu um nome para esse poder aí. Qual é essa de ter o Garoto Vaca na cabeça? Mas eu imaginei outra coisa. Ele é gostoso. Não, Garoto Vaca, a mente do Garoto Vaca. Sabe aquele capacete do Charles Xavier, onde ele consegue isolar os mutantes, assim? É. Ela teria um capacete desse que consegue isolar a minutagem dos vídeos e dos áudios. Exatamente isso. Eu vou dar exemplo. Pode falar, Gabriel. Seria o Wikimedia Man. Exatamente. Wikimedia, porra. Como é que é o negócio que o... Wikimedia. Como é que é o negócio que o Garoto Vaca falou que ele trabalha? Transmídia? Ele falou que ele trabalha... Hipermídia? Hipermídia. Isso, é tipo o Hipermídia mesmo, que tem que ser, sabe? Teria que saber o que é Hipermídia também. Mas aí você tendo Garoto Vaca na cabeça, você sabe, Zop. É essa que é a questão. É verdade. Você não sabe explicar. Eu imagino ele aqui, ó, montado... De cavalinho aqui, assim. Aquelas festas na piscina, assim. Tô imaginando. E no dia a dia é difícil carregar a pessoa aqui. Então ela vai estar aqui, ó. E falando aqui, ó, um minutagem, ó. 37. Episódio 42. 42 minutos 37. Você sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um episódio do Choruminho, esse belíssimo podcast. Não conheço. O Ganso fala uma coisa ridícula, que ele fala assim. Episódios, específico mesmo. Não, você fala assim, ó. Eu sou o Douglas Ganso, o único roxo da podosfera que tem a voz do cantor Daniel. Quando ele dança, eu me amarrei. Não vi onde é ridículo nisso. Mas... Que tem a voz do barulho da calça jeans do cantor Daniel quando ele dança o meu marido. Eu sei qual que é, eu sei qual episódio que é. É esse! Canta aí, Ganso! E aí, eu fico tentando lembrar qual episódio que foi. Agora, vocês acham que eu vou ouvir 200 episódios dessa bosta pra achar onde não, foi? Não, é fácil, ó. Não, Leandro Lopes, ô Garoto Vaca, fala aí nos comentários, por favor. Gente, se o Leandro, eu sei que tá ouvindo. Se o Vaca estiver ouvindo, gente, fala aí que aí, episódio. Aí, ó. Fala, ouvindo fala, fala, fala, Garoto Vaca! Ah, meu Deus! Ele comentou aqui, o grande poder do Hipermedia Man é confundir os oponentes com a própria confusão mental. Esse Gabriel ia mandar vintão. Aê! Esse é direto pra mim, então. Vivo Vaca! Vaca, se você tiver de... Vaca, se você tiver desempregado, já tem um emprego para você. Que é catalogar essas coisas. Ele, eu não sei se ele está desempregado, mas ele está... Eu vi ele esses dias, ele está gostoso e cabeludo. É isso que ele está. Parabéns, parabéns. Muito bem, Vaca, está de parabéns. Muito bem, então vamos para o próximo bloco aí para encerrar esses poderes aí. Opa, não é só música nova. Vai! Muito bem, então, rapaz. Fica aí o convite do Vaca para participar aqui da semana que vem aqui. O pessoal tá pedindo, o pessoal tá implorando a participação do Vaca. Mugindo, tão mugindo. Sei lá, falou, eu amo Vaca, chama ele. Carol, que é Vaca, minha coisa doideira aí, tá? É, Vaca já esteve no Pet Lady também. Vaca também já participou. Não precisa desmerecer o cara aqui só porque o povo tá pedindo ele, viu, cara? Pelo amor de Deus. Eu tô tentando valorizar meu produto, Ganso. Muito bem. Você tem que chamar a mulher, você tem que chamar a mulher do Vaca, já que é falar sobre os pets e tal. Ai, ó, Thaís, o Wesley Zop aí vai... Pois não. Vai falar agora o outro poder que ele pensou. E como eu não tô nem aí pro que ele vai falar, eu vou sair pra dar uma cagada. Mas vai segurando o episódio aí, pelo amor de Deus. Oh, beleza. Vai lá cagar. E eu vou fingir quando voltar, vou falar, nossa, que da hora isso que você falou, que legal. Mas o que é isso? Ah, mas essa é a verdade, viu? Mas não se sinta desrespeitado nisso. Por que, que você não faz um teletransporte de fezes? Eu não tenho teletransporte de fezes, rapaz. Eu faz o teletransporte de fezes. Eu caguei nessa cadeira uma vez. Não quero cagar de novo. Não, peraí, você já falou que você cagou aí. É uma desgraça. Eu cagaria na cadeira. Vai, porra. Vai, ué. Põe o tapete do carro no banco. Finge que eu tô aqui. É fácil. Segura o que é isso? Tá com você, Wesley Zob. Pera aí que eu tá, vou... Tá, beleza. Calma aí, vou pôr um boneco aqui pra... Ah, põe um boneco antes de eu começar a história pra eu falar com o boneco junto. Exato, pra saber que eu... Vai ser até melhor puta, sem quase ele. Quase que vi a rola, bicho. Puta susto. Puta que pariu. Ele não põe boneco porra, porra nenhuma, bicho. É lá. Pequena rola média. Pequenina. Cadê o boneco? Rola média. Não tem boneco. Ah, o Vaca. É o Vaca, porra. É o Vaca. Ah, olha ele aí. Aí, excelente. Agora ficou bom. Agora sim. Agora, mas peraí, o Ganso não ia no banheiro? Ah, é. Ô, Ganso, você não vai levantar no banheiro, Ganso. Não nos enrole, diga aí seu terceiro superpoder. Terceiro superpoder, não, vocês vão achar que tem a ver com o primeiro que eu falei, que era de consertar as coisas, ou talvez de consertar mesmo. Os alimentos. Não, tem uma nuance. Que é uma subclasse. Não, quase isso. Qualquer líquido que a pessoa tocar vira água potável na hora. Mas entenda... Aí. Pode falar. Mas a pessoa, ela controla isso ou é aí tipo remidas? Que ela toca qualquer remidas. Coisa? Tudo que toca vira água. Mas porra, se eu tô tomando cerveja, eu não quero que vire água. Não, vai ser água. Mas se eu tô tomando café, eu não quero que vire água. E aí? Não, água, tem jeito? Água. É água. Você só vai tomar água dali pra frente. Mas pense em moradores de Americana, porque a gente mora aqui em Americana e não tem a nossa água. Vou falar pra vocês, ouvintes. Você abre a torneira, às vezes é um sorteio. A nossa água não é potável, ela é cortável. É cortável. Às vezes sai doce de leite, às vezes sai uma garapa, às vezes não sai água. Muitas vezes não sai água. Então, agora imagina qualquer líquido, água potável. Ô, gente, mas veja, desinfetante veja, você encostou, água potável. Mas a parte boa é que esse tipo de água, assim, temperado de americana, deixa vocês mais fortes também, mais resistentes. Algum de vocês pegou o Covid, por exemplo? Não pegou. Não, não peguei. Não, acho que não teve nenhum caso em americano. É porque todo mundo é todo mundo resistente, bicho. Pode não, ser. Não teve nenhum então... caso de quem bebe água em americano. É verdade. É porque é raro, né? É mais fácil passar cometa do que ter água americana. Isso. Mas esse é o poder. É tipo, igual, gostei do exemplo, Rei Midas. Tudo que toca, mas é líquido, mas aí, não é qualquer. Aí vem a pergunta: tudo que você toca, as mãos ou qualquer parte do corpo? Ah, boa. Não, Rei Midas, tudo que toca, as mãos. Tá. Então você entra no mar e vira água potável. Ali em volta não vai. Não, não vai ter sol, não tem sol. A menos que você levante os braços. Levantou o braço, tem. Normal. Agora, se alguém te servir cerveja, alguém vai ter que servir você. Agora, você encostou no copo, no recipiente onde está, água potável. Mas se você tomar com um canudinho? Não, aí tudo bem. Mas não, e não é só encostar no líquido, encostou no recipiente. Muito bom que você falou, Zobre. Encostar no recipiente. O melhor poder que você falou até agora. Muito caraca, bom. Eu tenho. Não, e o pior é que o ganso ia partir mesmo. Eu tenho certeza. Já vi que não vai. Já rendeu muito assunto isso. Vamos pro próximo aí, Gabriel Osmar. Ô, Ganso, você limpou a bunda? Limpei. Obrigado. Limpou a bunda. Você nunca limpa. Não, hoje eu limpei, porque Carol dizem que é o seu toque especial. E você é diferente, tem um saborzinho. Não é esse o meu toque especial, mas de é o toque de rei merda, esse daí. É especial. Ah, ele é até bem comum, viu? Carol, você que tem o poder da síntese, o que, que o Wesley Zop falou aí? Bosta. É isso. Não é vale isso a pena saber. Não vale a pena nem comentar, Gabriel Osmar. Era um bom poder para quem mora em Americana e região. Exato. Ele falou que o superpoder dele era o seguinte: todo líquido que você toca com as mãos se torna água potável. Exato. Qualquer líquido. Apenas mas com você, não tocar, você não precisa tocar no líquido. Você toca no recipiente que tem aquele líquido, água potável. Qualquer líquido. Qualquer bonito, líquido. Que bonito. Qualquer líquido. Ainda bem que eu fui cagar. Assim, ó. Cara, nunca agradeci tanto a Deus, obrigado, senhor, por não ter ouvido esse lixo de ideia. Eu acho que ele. O microfone tá aberto. Obrigado. Eu acho que o Zop tá passando por problemas de abastecimento aí na casa dele, ele tá sofrendo com isso. Ele não aguenta mais tomar Dolly querendo. Abastecimento de fósforo, né? Porque ele esquece de produzir pautas boas, né? Vamos lá. Seria um super poder também, né? O super pauteiro. Chama roteirista, né? Zop, conclua aí, por favor, seu raciocínio. Tá faltando o nome do super-herói. Ah, o nome. Não, mas eu gostei do que ela falou, Rei Midas, pode ser o Rei. Rei o quê? Tem, rei. É. Rei tem que ser tipo, Water, não. Water Midas. Mas, Wesley Zop, você sabe que com esse poder, por exemplo, você nunca mais beberia cerveja, né? Porque você pega na latinha, vira água potável. Tá vendo como que o cara é burro? Eu não preciso pegar na lata. Eu ponho um canudo e tomo o canudo aqui, ó. Eu tomo com a boca e vira. É, isso. E se alguém te der na boca, assim? Exato, tudo bem. Mas o Rei Midas, cara, se chupava uma maçã, virava ouro, cara. Não. Só se ele encostar a mão. Não, cabeça dele, cara. Não, mas isso vai na língua, direto na língua ali, ó. Por que você acha que era uma maldição? Porque tudo virava ouro, então ele ia mastigar, morder, virava ouro, cara. Mas o Water Midas não, cara. Ele encosta a mão no recipiente. O Water Midas, ele inclusive pode fazer bastante aula de yoga para segurar o copo com os pés. Ele segura com os pés. Mas não importa, é contato com a pele, contato com a não pele. Não é no caso do Water Midas. Pegou um pote de arroz, ah, tá no mercado, saco de arroz vira saco de água. Não, porra! É só isso, caralho. É isso. Tá vendo? O cara vai cagar, não sabe, né? Você não sabe os poderes, cara. Você não sabe, você não entende nada de poder. Encostou em líquido, um recipiente tem um líquido, aquele líquido virou água. Mas, ó, 70% dos vegetais são líquidos, cara. Então vai virar água potável. Você vai ver uma abobrinha. Você vai pegar um prato de sopa, O pulvo do caralho, você pegou ali uma abobrinha no mercado, você fala assim, isso daqui é líquido. Pô, você é burro a esse ponto. Você é burro a esse ponto. Você vai transar com uma pessoa ali, ó. Abraçou. 70% do ser humano é líquido. O corpo é só um pote pro sangue, que é líquido. A pessoa vai virar uma boneca inflável de água potável, cara. É líquido. Mas eu só não encosto a mão, né, ué? Não, é a pele. Já não era a pele. Você foi cagado, desgraçado. Já era. Tudo bem. É o famoso Walter Midas. Walter Midas. Meu Walter Midas, exato. Ter poderes não é fácil, Wesley. Não é fácil. Às vezes são maldições. Pra você é sabonetar. Aqui, ó. A vampira, na verdade, é a vampira d'água. Assim. Isso é que transforma. Isso. A vampira, quando beija, a pessoa suga os poderes também. É contato com pele, cara. Pele é pele. O que eu falei foi vampira d'água aqui, não. Eu falei líquido. Água potável. Eu não sei o que você falou. Eu tava cagando. Porque você não tava aqui, animal. Você não entendeu, pô. Você acha que a abobrinha é líquida em vez de ser sólido? Burro do caralho. Não. A abobrinha é uma filha da puta, é isso. A abóbora, então, que a mãe Você pega uma melancia, que é conhecida como watermelon. E aí? Você pega... Aí eu vou dar um desconto. Virar água potável. Aí eu vou dar um desconto do quê? Walter Melo, tem uma esponja de água potável. Walter Melo. Entendeu? Então é isso. É mais uma maldição do que um poder. Não sei, porque você ganharia muito dinheiro falando com o pessoal de quem bebe mais pinga. Todo mundo com uma garrafa de pinga, você quer. Isso é verdade. Eu trabalharia nesses concursos aí, ganharia. Exato. Prêmios. E aí? Você. Mas você, ó, você pegou na sua mão. Água potável. Você entregou para alguém e volta a ser o que era. Não é que você transforma tudo em água potável. Não, mas não faz sentido. É só para você. É para você. Tem um raio de abrangência de 1 metro. Não, é para você. Para você é água potável. Tem um raio contato de com o seu corpo, com a sua pele. Não, com a minha mão, animal. não tem como ser só com a mão. Não existe isso, cara. Tem. É tipo o poder da. É o poder da Frozen. A biologia da mão é diferente, o negócio. A palma da mão é só do pé, são diferentes da biologia da pele. Não, tudo mesma bem, coisa. Tudo bem. Então. Ah, mas poder... não, pode ser. Que seja, então, Ganso. Resumindo, é só o que você quer, né? Parabéns. Parabéns aí pelo poder aí, sensacional. O Walter Midas aí. Obrigado. Não cabe nada tão interessante, cara. Parabéns. Eu acho bem bonito o amor de vocês. Eu sempre me surpreendo. A gente gosta muito. É bem bonito. É inspirador, até. E você, Gabriel, o que você trouxe aí de superpoder contra a vida? Cara. Aí. É um superpoder? Pode gerar algumas confusões aqui. Não, eu não sou tão bom para explicar as coisas como o Wesley Zop. Não pense em todos os detalhes. Graças a Deus, né, Gabriel? É. Mas, o que seria esse superpoder que eu trouxe? Seria um superpoder em dar respostas. Mas isso consiste em respostas certas? Não. A pessoa teria o superpoder de dar uma super resposta, ou seja, uma resposta satisfatória para aquela pessoa. Se ela perguntar quanto é 2 mais 2, o cara diz 18 e a pessoa vai se sentir bem com aquela resposta. Mas ele explica também, porque 18 na soma de matriz, não sei o que lá. Sim, ela pode estar completamente errada, mas será uma resposta satisfatória. E também serve para aquelas respostinhas assim, do tipo, alguém te enche o saco, você dá uma resposta Do tipo, ah, tua mãe, sabe? Essas respostas assim. Já é satisfatório pra discussão. Ah. Meu pau na tua mão, meu pau na tua mão, resolve. É. Não, e seria legal esse poder assim, ó. Deu a resposta. Seu cu que acha, aqui, assim. Aquilo vira verdade. Aquilo ali, 2 mais 2, 18. Agora é 18. Não, os livros estão errados. Não. Livros... Tem alteração da realidade, Wesley Zop. Pô, só seria em respostas convincentes. Porque ele explica, e aí ele mostra. Ele foi lógico. Um slide, com vários dois. Vai virar verdade para aquela pessoa que ele explicou. Daí um ábaco, frente, pega um ábaco, tudo. Não, mas se essa pessoa chegar, ó, 2 mais 2 é 18, vai tomar um tapa na cara e pessoa vai falar 4. Burra, pessoa burra. E ela vai falar, ah, é mesmo. Entendeu? Oh, é mesmo. É uma hipnose ali na hora. Uma espécie de hipnose. Sim. Convencimento ali momentâneo. Tá. Mas é interessante também, gostei. Nunca daí acaba, guarda, né? Acaba a discussão, né? Acabou a discussão. O guarda vê o documento e fala assim, ó, mas o seu... Só, a carta tá vencida, seu, mas nem de carro eu tô de cavalo. É verdade, tá de cavalo. Okay. É mesmo. Pode ir embora, senhor, pode ir embora. Então, mas ele tem uma ilusão ali. Mas ele tem. Agora ele tem que manter a mentira dele. Então ele liga o motor, pocotó, pocotó. Ele vai falar. Boa! E daí ele tem que argumentar a resposta. O guarda vira, vai pro capitão ali e fala assim, ah, nem deu pra multar, porque tá de carroça e cavalo. É um carro, ele tá sem documento. Que carro, capitão? Não. E aí ele volta, né? É um carro mesmo. Ah, é. Exatamente. Então é o poder do convencimento aí. Quando, tipo assim, sua carteira tá vencida, aí você fala, não tá. Não tá mesmo. Não tá, não. É verdade, não tá. Não tá, porque segundo o calendário Maia. Pá, palestra. É 40 minutos cada resposta. Não, mas pode ser até. Pode ser uma coisa mais objetiva, do tipo assim, não tá, não. Eles escreveram um número errado aí. Pronto. O guarda vem daqui já tá partindo pra outro superpoder que é o Palestrinha Man. Aí o Palestrinha Man. E deve não, é o cara que acompanha ele. É o cara que tá junto com ele ali, é o Palestrinha Man. O Palestrinha Man, pra mim, ele tá mais pra um super vilão do que super-herói. É verdade. O Palestrinha Man é chato pra caralho. Pode ser o super vilão do. Sei lá, não demos um nome ainda pra ele, mas pro cara que dá as respostas satisfatórias. É. E o cara fala, não tá, escreveram errado, a data aí 70% das carteiras vem com o nome errado. E aí... 70% das carteiras é água. Exato. Ainda bem que o guarda não volta em mim. Ou é água ou é uma abobrinha, não dá pra saber. Porque são muito iguais, né? Isso é uma garrafa de cristal ou é abobrinha? Isso não é nem minha carteira de motorista, é uma abobrinha. E o cara, é verdade, é uma abobrinha. Falei, não é que é mesmo? Então é isso, cara. Ai, respostas satisfatórias mesmo. Não, persuasão 100%, né? XP máximo. Eu acho que tem que ser o Illusion Man, porque. Mas ele. Persuasion Man. Ele pode negar se responder alguma coisa? É isso que eu fiquei na dúvida. Como assim? Mas por que ele negaria? Não, ele às vezes ele não quer responder, tá de mau humor. Sim, mas a negação já é uma resposta satisfatória. Exato. Nossa, aí é filosofia. Pessoa pergunta e não responde nada, fala, é verdade essa pergunta. Isso aí não tem nada a ver. Eu sempre que eu perguntei isso. Ah, entendi. Então seria o respostas satisfatórias, man, e o girl, né, também. Não. Tem um momento que ele não responde, que é o momento que ele tá almoçando, daí ele não... Aí também não é incomodado. Não é incomodado, exato. E o bom é que ele sempre bebe água potável. Otávio é o sidekick man dele lá. Que é o palestrinha. Palestrinha Otávio, o super Otávio. Todo mundo bebe. E aí, Carolzinha, o que mais você trouxe aí pra encerrar essa rodada dos superpoderes contra a vida, contra a rotina aí? Então, eu trouxe também aqui um poder que ele me ajudaria muito no meu trabalho, gente. Muito, assim. Talvez não fosse tão útil para vocês, para os ouvintes. Qual é o seu trabalho, Carol? Ninguém é obrigado a saber do que você trabalha aí. Então, eu trabalho com comportamento e bem-estar animal, com adestramento, resolvendo problemas comportamentais de gatos. Tem gente que contrata você para fazer carinho na barriga do cachorro. Ele fala, ah, eu tenho nojo do meu cachorro, ele fede, faz carinho na barriga dele. Enquanto eu tenho nojo de resvalar na testa dele. Não, assim, com essa descrição, não, mas... querendo dizer isso. Mas coisas similares, sim. Tá. Acontece. Entendi. Beija na boca o meu cachorro. Beija na boca o meu cachorro. Isso. Beija Lambie na boca que eu vou filmar. Isso. Fala as promoções. Fala as promoções. Fala. Esse tem que ser o Persuasion Man ali, ó. Beija na boca do meu cachorro. Ele gosta. Joga a orelha do meu cachorro. Ok, vou beijar. Persuasion Man, ele não é um persuasion, porque ele só dá resposta satisfatória. É. Sim. Você vai chegar contando uma mentirada, ninguém acredita. Tá todo mundo, cala a boca. Tem que ter o respostinha mesmo, né? O respostinha mesmo. Então, não, mas... Agora, mas ela vai perguntar, o que você precisa que eu faça? Qual atendimento você quer? Lambe a orelha do meu cachorro. É isso. Esfrega sebo no meu cachorro. Passa a testa no meu cachorro. Ele late as promoções. Ensina ele late as promoções. Fala pra ele falar as promoções. Fala as promoções. Então, mas então, eu trabalho com animais. Mas esse aí é o Super J5-Man. Esse é o Super Telemarketing Man também, né? É o incrível Telemarketing Man. Mas eu trabalho, então, com animais, com comportamento e tudo. E uma coisa que é um problema muito grande para mim é que as pessoas que cuidam de animais, assim, os tutores, né, os donos dos animais, eles são muito mentirosos. Mentirosos pra caralho, assim. Você pergunta assim, você passeia com seu cachorro todo dia? Todo dia eu passeio. Eu sei que é mentira. Ei, dona Neide, você tá assistindo aí. Mas aí é a hora de falar. Tetraplégica falando que passeou com o cachorro. A senhora não tem uma perna e tá passeando com o cachorro. E aí um poder que realmente me ajuda... Isso, a piranha! Isso é uma pedra, isso não é um cachorro. Mas ele se identifica como cachorro. Ele é um trans cachorro. Mas aí, um poder que ia me ajudar infinitamente seria realmente poder me comunicar com os animais. Ah, isso me ajudaria demais. Só que eu fico pensando do tipo assim... Isso me ajudaria também. Eu gostaria de poder ligar e desligar esse poder, porque eu não quero ficar falando com animais o tempo inteiro. Mas, por exemplo, quando eu vou atender ali um cachorrinho que está com problemas, aí eu pergunto assim... Carol, só um minuto, sou obrigado a te interromper aí. Você tem que escolher um poder, não dá para falar que quer ter dois aqui. Não dá para falar que quer falar com os animais e ter o poder de desligar e ligar poderes. Isso daí são dois poderes distintos. Qual você quer? Aí não é do lado do líder. E desligar poderes. A gente não aceita. O Interruptor Man. Não, fala aí, não seria. É, doutora do Little, seria a doutora do Medium. Eu quero poder falar com animais, porque isso ajudaria muito. Eu ia chegar lá na casa do cliente e perguntar assim: ah, você passeia com o seu cachorro? Todo dia. Aí eu vi. É diferente. Você ia chegar pro cachorro e falar: você passeia com o seu dono? Não, aí eu já ia. Você quer que ele desmente. Fala, não passeia, aí, não. Aí eu ia olhar pro cachorro e ele ia falar assim: a última vez que saiu comigo era em 97. Aí eu já sei que. Ah, mas esse cachorro já tá morto também. É um cagado, né? É um papagaio, né? Isso daí. Então, na verdade, o meu superpoder seria esse, porque ia ajudar muito o meu trabalho. Ah, eu vou até dar uma dica pra você. Se caso você for vir fazer o atendimento com o meu pet aqui, que é uma ovelha, ela é bem mentirosa, viu? Não... Ela mente muito, né, Zó? Ela mente muito. A ovelha é mentirosa. É a porra, essa ovelha. Ela não... Não escuta ela não, viu? É tóxica que ela impõe aos outros. Ela que te seduz, ovelha mentirosa. É aquela cabrinha que você usa. É o cavalo, né? São dois mentirosos. Então, o poder que eu queria ter era poder me comunicar com os animais, porque ia facilitar muito a minha vida. E eu ia, inclusive, poder cobrar mais dos meus clientes, porque eles iam achar que eu ia ser, tipo, uma assim, leitora de mente, sabe? Ia ser uma... muito melhor. Mas você prefere Você prefere ser a doutora Dolittle ou a doutora Ace Ventura? E a Ace Ventura também fala com os animais. Se veste melhor também. Eu acho que eu gosto mais do Ace Ventura porque ele tem um cabelo legal. Ah, e também porque você comunica e chama todos os animais pela bunda. Não gosto de travesti. Ace Ventura tem preconceito contra travesti. Vocês acham que o filhote ele ia se comunicar comigo? Ah, não, mas ele já. O filhote fala com a gente, tá? Nem o filhote é. Comunicação normal. O poder é dele. E ele, pelo jeito, é bem mentiroso, viu? Mas tá, então você prendeu com o Anderson, né? Com os animais. Muito bem. Mas assim, exclusivamente para me ajudar no meu trabalho. É, para poder ver a sem a fofocar. Você ia perguntar para aquela pombona que tem ali o que aconteceu. E a dona Neide tá transando? Você ia perguntar. Você pode saber se a dona Neide perguntar. É claro que ia perguntar. Não, é a maior fofoqueira do prédio. Você é fofoqueira. Você é fofoqueira. Mas você sabe o que eu ia... Você é o conviteira. É. Você é... Você é a fifi, né? Aquelas vizinhas fifi. Mas sabe o que é o lance? É porque, assim, eu não queria que os meus clientes soubessem que eu tenho esse poder de me comunicar com os animais. Porque aí eu ia poder ganhar muito mais dinheiro. Eu ia poder combinar ali com um cachorro, com um gato. Falar assim, vamos trabalhar aqui junto pra fuder essa velha. Aí a gente ia... Depressão. É, finge que você tá mancando. Finge eu vou que passar você... um placebo pra você aqui de casa. É. É isso que eu queria. Eu acho que seria. Eu vou falar pra ela que você precisa comer filé mignon todo dia, que senão você vai morrer, que é super sério. Exatamente, que você tem que passear 7 vezes por dia. Caramba. Isso que. É. Mas nem a gente passeia 7 vezes por dia. É, mas eles costumam dar saudade de vida. Carol volta no outro dia, o cachorro levou um tiro. O cachorro sumiu. Ela perde os e todos assassinados, né? Todos sumiram, todos somem. Todos foram iludidos, né? Iludidos. É bom para quem tá precisando de emprego aí virar matador de aluguel ali em Minas. De bicho. Cachorros, é, assim, ai, o meu cachorro tadinho pulou do 15º andar. Mas a senhora mora numa casa, mas ele subiu no prédio. Não, eu não consigo controlar ele também, não, gente. Eu, hein? Mas era isso que eu queria que fosse meu superpoder. Eu acho que seria muito bom. Eu só tenho medo de falar com os meus gatos, porque eu não quero saber o que eles pensam de mim. É, isso é verdade. Mas eles vão mentir também, né? Não necessariamente. Eles não vão querer perder a casa aí. Tomara que eles mintam bastante. Não, prefiro sim. Não é porque você tem um poder de falar com os animais que eles vão ser free talk, assim, tão fácil. Falar qualquer coisa, qualquer mas momento. O problema... Dele, tomar no cu. Tomar no cu. Vai ser um trabalho, cara. Prefiro lamber meu saco a lamber essa mão cheia de sebo. Porra. Menina cebosa, menina de bunda, escorrega daqui, cacete. Essa manhã já tá fedendo. O bicho vai falar: essa menina parece um bagre, toda escorregadinha, coisa horrorosa. Uma enguia. Chega Carol ali pra dona do cachorro. Você passeia com ele todo dia? Passeio, daí ela vira pro cachorro. É verdade? Escuta o que ela tá falando, animal. Por que ela ia mentir? Ela que te ligou. Por mim, tudo bem. Eu não quero andar todo dia, caralho. Eu tô bem, bicho. Eu tô bem. Sou o quê? Eu não quero andar. Você acha que eu sou cachorro de cigano? Eu não sou cigano, tenho casa. Imunda. Às vezes é bom não pegar, viu? Deixa eu só assistir minha TV em paz, porra. Eu só quero comer salsicha e ser gorda aqui no meu apartamento. Deixa eu quieto, veterinária desgraçada. Eu quero transar com almofada. É isso que eu quero. Fala deixa pra ela. Deixa eu comer essa almofada. E daí que eu não tenho bolas? E daí que eu não tenho bolas? Eu só quero lamber meu cu. Ô, gente, eu acho que os bichos não são grossos desse jeito, não. Eu acho que isso são vocês, né? Você não conhece. Vocês que são grossos desse jeito. Mas talvez assim eu consiga me comunicar melhor com o Ganso também. Já que ele é difícil e tudo, né? Às vezes ele aceita melhor os convites. E para encerrar, vocês estão falando todos aí poderes individuais, né? Mas peraí, seu poder não foi cagar rápido? Achei que já tinha sido. Foi uma demonstração. Tava a câmera ligada, não, eu esqueci. Cagar sem sujar o cu, porque não é possível. Na rapidez toda, bicho. Não. Com essa volta às aulas, com essa questão de protocolos de saúde para manter distanciamento, às vezes eu estou aqui, ó, dando aula numa sala embaixo, no térreo. Muito bem. Tenho que subir 4 andares para dar uma aula ali. Quando eu chego, o que aconteceu? Esqueci minha caixa de giz, cara. E aí eu penso em me atirar, penso em lamber um tudo isso. Eu acho que só o superpoder que você queria era ter um elevador. É isso. Não, é isso que você quer. Chama um elevador. Eu queria um tobogã pra chegar em outros lugares. É um gafanhoto, igual o gafanhoto. Pular alto, o gafanhoto não usa escada. Eu queria ser um Wolverine, só que em vez de garra sai em giz de lousa. Eu ia só usar. Ah, esqueci, o giz não tem problema. Mas né? É estranho escrever assim, né? Escrever aqui. O Wolverine controla, né? As garras aí. Qual que não, tudo quer... bem, ele controla, mas mesmo que saiu uma, você escrever com a mão fechada aqui, ó. Aí eu sei, eu ia levar o treino. Tudo é treino também. Mas aí, ó, eu sempre ia ter giz aqui comigo, rapaz. Mas, então... mas o giz regenera? Ele regenera? Regenera. Ele é eterno. Mas, ó. A única parte que regenera não, é o giz. Tem que tomar bastante leite, tudo, né? Para a produção do giz. Mas, sim, a única parte que regenera anormalmente é o giz, né? Fora. Mas todos são brancos? É comum. Todos são brancos ou você tem giz colorido também? Ah, não. Um de cada cor, assim. Então teria 6 cores. Oh, 6 cores. Tá. Sem cor, né? Você podia ter branco, não. Pelo menos o branco nas duas mãos. Né? É. Você acha? Ou um refil do branco. Você acha melhor? Acho melhor. Mas é muito difícil controlar isso. Então, mas mesmo porque, normalmente, não sei, eu não sou um grande conhecedor de giz, você tá falando uma besteira aqui. Pode ser. Mas você tem o verde, amarelo, azul e vermelho. É só essas cores que tem, não tem outro. Tem azul também, azul. Tem azul. Ah, é azul pra escrever e ninguém lê. Não, não dá pra ler. É bom azul pra isso. Mas tem laranja, tem rosa. Tem rosa. Tem muita cor. Então, em vez de sair como garra de Wolverine, por que não pode estar no seu dedo o giz aqui, ó? Você tem 10 cores. Ah, que ia ser. Unhas de giz. Unhas de giz. Nossa, mas. Você olha que assim, agonia, ó, unhas de giz passando no quadro. Você, você pode quebrar e usar normal. Mas não dói? Não dói em você quebrar ali? Dói um pouco. Mas você dói pode... tipo o quê? Tipo arrancar um dente, vai? Não. Tipo sabe... bater o dedinho na quina do sofá. Não, quando o amigo aperta seu mamilo e fala assovia, é tipo essa. Ah, tá. Então e você, na hora que você quebra... De reflexo, você assobia? Eu não sei se sou eu ou se é o giz que tá assobiando. Tem o assobio. Quando vem seguida de cuspe, normalmente é você. O giz é... Não, mas é que 70% do corpo humano é água, então não sei se é cuspe. Ah, entendi. Então 70% do giz também é água. Isso eu acho que eu gosto de viaria, porque ele é meio secão. O super cara do giz aí, o incrível giz. O Cryon Man. Se ele mudar. Se toda a escola mudar tudo pra lousa branca, e aí? Aquela lousa de canetão? Aí ele tem que usar caneta. Não, Fuja para as montanhas e tocha no X-Men. É puxada. Não é, ele não vai se rir para nada. Taca fogo nele. É inútil. Taca fogo nele. É isso. Ele compra canetas de lousa. Nem tudo é perfeito. Esse é um poder datado, Ganso. A gente tem que pensar. Talvez que poderia ser. Mas que vida tempo, não é datada, né? Tempo as lousas, os quadros negros verdes estão aí? Há quanto tempo? Não sei, a exigência do Ganso para trabalhar no local é que tenha quadros verdes ali. Exato. Tem lousa. Eu preciso de lousa. Eu quero lousa. É, exato. É verdade. Agora, quadro... Ele põe uma lousa em cima do quadro branco. O castigo do Ganso é que todo mundo sabe que ele é uma produção infinita de giz. Então, os professores vão lá, esqueci meu giz, daí eu esqueci o ataque. Mas eles vão ter que ver. Ele é subiando. Eles vão ter que ver. Não, ele regenera em 2 minutos. 2 minutos regenera. Clack. Um giz parece que tá instalando o dedo. Assim. Ai. Vou bater em segredo aí, meu Minhas gatas. No primeiro dia você já é descoberto. Aí todo mundo vai lá. Cadê o giz? Tá, tudo bem. Esse é o seu castigo. É, agora eu tenho uma pergunta. Por favor. Magnífica Oil Girl. Se eu tivesse esse superpoder, será que o giz também ia ficar encenado? Não ia escrever. Ah, não dá pra escrever. Quando tá meio molhado. Aí seria o giz pastel, né? Correndo. Ah, é aquele giz com sudorese, não escreve. Giz pastel, seria giz pastel. E aí a gente não ia saber se era giz ou caspa saindo assim. Ou pus também. Tem pó de giz no ombro aí, professor. Tem pó de giz no ombro. Ah, não, não é giz, não. Nossa, quanto pó de giz? Professora, tem pó de giz no seu pé também. Você lixou a parede, professora? Mas talvez se condensasse bastante o sebo todo, podia fazer aquele crayon mesmo, né? Um giz de cera, assim, talvez. É. Não sei, poderia ser uma outra atividade escolar. Outra vertente, né? Mas eu não uso giz de atividade escolar, eu uso giz de lousa, gente. Porra! Tá difícil de entender que eu uso giz de lousa, é isso que eu. Não, já entendemos que você é um antiquadro. Não, ele é a favor do quadro. Ele é a favor. Não é antiquadro. Não é antiquadro. Antiquadro é o super vilão do X-Men. Exato, apagador mesmo. É o antiquadro. O piloto. Mas o apagador pode ser a palma da sua mão. Apaga aqui, ó. Aí já pode ser mesmo, que você pode só passar a mão que já apaga. Mas ela é peluda, né? Eu até esqueci o que eu ia falar, vamos para o fim desse episódio. Estamos aqui cagando ao vivo. Cagando. Ai, cadê o óleo? Muito bem, rapaz. Chegamos ao fim desse maravilhoso, desse super episódio, explanando nossos superpoderes para combater a vida, para combater a rotina, para combater aqueles deslizes aí que nos impedem aí da felicidade ao extremo. E você, qual poder gostaria de ter? Qual poder auxiliaria a sua vida aí? Super força, vimos que não serve para nada. Super poder também, super voo também não serve para nada. Não. O que acontece, o que deixaria você aí super poderoso para a tua vida? Carol, esse é o momento do seu tchau. Aí se você conseguir levantar a sua mão sem escorregá-la de tanto óleo, dê um tchau para a moçada aí. Peraí, gente. Deixa eu tirar o sebo aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Já entendi, Ganso, que eu sou sempre a sua última opção, né? Porque me chamar para gravar às 11h30 da noite, né, Ganso? Realmente. Não, mas tô entendendo. 11h30 da noite, não, chamou bem antecipado. Eu tô entendendo. Normalmente, que eu não mereço. Normalmente, recebe o convite às 8 da manhã, viu, cara? Exato. Ah, mas falando sério, muito obrigada, eu amo muito vocês, vocês sabem disso, vocês são os meus xixizinhos. E é isso aí, vamos viver uma vida super poderosa. É, assim que eu conseguir controlar o meu sebo, eu vou contar para vocês. Muito obrigada. E como o pessoal lá ouve seu podcast, tá onde? Oh, o Pet Lady Noir tá no Spotify, tá no Google Podcast, está nos principais agregadores. É, você também me encontra no Instagram, no Twitter, como ThePetLadyBH. E também no YouTube, porque eu estou tentando ser jovem, né? Apesar dessa cara de velha caquética, essa voz de velha fumante, como vocês falaram. Também. Encebada, fedorenta, com caspa, chulé, ceba. De olaria. Trabalhadora de olaria, vocês acham que eu tenho essa cara aqui, mas na verdade eu tenho 12 anos, né, gente? Tô acabada mesmo. Lá no meu canal, que é youtube.com/ThePetLady. E vai ser um prazer receber os ouvintes do Chorume lá. Lá eu não falo coisas que eu falo aqui. É, lá é bem mais educado. É outro tema, né? É outro tema e outra categoria, né, Zop? Que vocês... Ah, é mais... Mas... mais top. Mas é... Legal, legal. Muito obrigada, meninos. Eu amo muito vocês. Gabriel Asmaro, seu tchau aí para os superpoderosos que estiveram aqui nessa bela manhã de domingo acompanhando a gente ao vivo. Eu queria agradecer todos que estiveram aqui participando. Eu queria agradecer a doação do Vaca, de R$20. Minha conta bancária agradece. Mas para você, hein, Gabriel? É exclusiva sua? Ah, ele falou que era por minha causa, então é minha, né? E queria agradecer aí a todos que trouxeram belos superpoderes e também ao Zop por participar do episódio. Muito obrigado, muito obrigado. Volta o dia aí. Que falta água, vocês vão me chamar. Não, porque vai estar morto, né? Não consegue comer nada. Comprar um monte de abobrinha e chamar o Walter Ming aqui. Faz um copo d'água aqui, porque abobrinha é líquida. Faz aqui pra mim. Muito bem, e você, Wesley Zopes, seu tchau pra moçada aí. Porra, bicho, que prazer estar na live aqui com vocês, com a Perry Leire, com todos os ouvintes, com a minha vizinha que fica aqui me espiando. Porra, gente, que satisfação, que satisfação. Poxa, a dona Sônia tá indo aí ainda, não sabia que a dona Sônia tava aí. A dona, afinada a dona Sônia, é um quadro que ela colocou aqui pra me assustar. Então é isso, muito obrigado, estou felicíssimo de estar aqui. Ai, cadê o óleo de massagem? Ai. Tá aqui, ó, peraí que eu vou mandar. Eu vou mandar um pote para vocês, ó, uma lata. Não, eu vou aí, não, eu ia falar, vou aí, a gente se esfrega, fica esquisito. Não. Por favor, não. Não no horário de almoço. Não no horário de almoço, não me incomode na mesma pessoa. No horário de almoço não vou incomodar, vai. Talarico bem. Não era... Super talarico bem. O incrível talarico bem. Muito bem, obrigado a você que acompanhou, obrigado a você que está ouvindo no feed, obrigado a você que fez as doações aqui para ajudar o Chorume. E não importa aí, você tem o superpoder de ter uma bela vida e conquistar os seus sonhos. Se alguém falar que você não consegue, fale, eu não consigo mesmo. Exatamente, até a próxima semana, até o próximo episódio, tchau.